Evidente que o Palmeiras vai perder. Novamente vai jogar a Série B. E os porquinhos não me levem a mal, não tem mundial. Azedão, vocês não têm estádio, seu bobão. Chama um pasto de alçapão. E toda vez que a gente vai pra lá, é pra ganhar. E pra eternizar, foi com o time reserva. Metemos seis então, chupa bambu. Ai, pra lá seus gambá, só com o juiz é ganhar. Só dou moral quando for trimundial. Chega 5:30, não bobeia, ouve as manchetes. O programa começou na 97. Estádio. Menina! É, meus amigos, está no ar a edição do Estádio 97, na Energia 97. A partir de agora, em nome aqui de quem, hein? Em nome de, claro, Esser Construindo com Valor. Em nome de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Em nome de BV Financeira, tá precisando de ajuda para pagar as contas de início de ano? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3337888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Também em nome de Extra, o maior vendedor de pneus do Brasil. Aproveite, você merece um Extra. Tá no ar o Estádio 97. Boa tarde, boa tarde. Oh, boa tarde. Ah, meu Deus. Estamos na área. Boa tarde, meu Deus. Boa tarde, Jojo. Jesus amado. O que foi, gente? Seu Bento! Bento. Seu Bento, já teve notícias lá do menino lá, do zagueiro lá, do Corinthians? Tá se recuperando aí. O Iago? O Iago. Ele confundiu salada com grama, Mota. E aí comeu a grama, entendeu? Saiu comendo grama aí, não deu, né, velho? Seu Bento. O RG, o Domênico. Oi. O RG. O Iago quase caiu na minha sala, velho. Ô, mano. Quase caiu no meu pé, velho. O RG tá tão feliz hoje. Porque ele chega normalmente aqui às 4:30, 5 horas. Hoje eu passei, era 12:30, ele tava aí já. Tava aí, Ele almoçou com a gente. Chegou cedo, chegou cedo. Oi. Sabe onde eu fui hoje? Onde? Sabe aquele doutor? Doutor? Qual proctologista, né, safada? O corintiano. Tomou dedada, né, Brito? É Arthur, né? Arthur. Rapaz. Ele tá ouvindo a gente? Tá. Aí que fiz ele ouvir a gente. Aí ele foi. Aliás, os irmãos, né? Os irmãos. Procto. Aí ele me chamou. Aí ele me chamou, né? Ele me chamou, sala cheia. Eu falei assim, me recuso a entrar. E todo mundo. Falei, o corintiano não. Hoje? Corintiano não. Pô, logo hoje, né? Não, ele vai no proctologista bem no dia que o time dele ganhou do time do médico. Ele é louco. Tomou braçada, né, meu? Tá louco, Aguinaldinho? Tá maluco, para com esse troço aí. Oh. Ademir Quintino, seja bem-vindo, velho. Você já é da casa, porra. Tudo bom, Ademir? Ademir Quintino. Ah, Quintino. De hoje. Tudo bom, Domênico? Tudo bem. Aparece na boa também, velho. Mota. Tudo bem, mano? Meu irmãozão, mano, tamo junto, parça. Eu sei. Eu falei uma semana antes que o Santos levava e tomou ferro. É. Por isso que ele lembrou de mim, né, Domênico? Eu lembrei muito de você, Ademir. Você sonhou com a minha presença aqui, né, Domênico? Mas, independente de qualquer coisa, eu quero deixar claro, infelizmente o Sombra não tá aqui hoje. Mas o convite eu recebi e confirmei no sábado. Ou seja, antes do resultado de ontem. Daquele passeio, né? Mas você já sabia. Você não vem. Você fala, tem comboio na imigrante. Tô ligado com isso, meu irmãozinho, mano. Tudo bom? Beleza, parceiro. E você? Tranquilo, prazer te receber. Neblina, né, mano? Cadê o bebê? Agora, pera só um minuto. Vocês falam tanto do Mota, por exemplo, que quando perde o São Paulo, ele vai pro hospedagem, aquela coisa. Não fala de você. É verdade, é verdade. Cadê o nariz grande? Tô atrasado! Não veio! Amigo! Hã? Ó, e eu vou te falar, ele veio sim que eu vi ele aí. Vem aonde? E hoje vai ter o funk do Benjamin, tranquilo, favorável. Funk do Benjamin? O MC Benjão, Que beleza. Hoje é que ele tem que vir. Mas, ô, seu Bento, o senhor começa, pode começar. Vamos começar com o Parmeira. Cadê o bebê? Cadê o bebê? O bebê não veio hoje? Vovó, fala de nós, seu Bento. Foi no jogo ontem, beijo pro... Foi lá, vovó, de novo? Peraí. Com Vilela. O que foi, seu Bento? Vou falar um negócio aqui, não que foi, amor? Essa avó tá com algum problema. Por que eu foi, velho? Olha o brinquinho da vovó. Não, é. E o, cabe... mas... e o corte da vovó? Mas a avó não tem brinco. O corte ainda passa, agora o brinco. Isso, vovó. E o corte, é isso, e o corte da vovó? A vovó não tem brinco. Eu acho que tem vó, não usa brinco. É o neto dela que botou, né? A vovó tá com qualquer nota, viu? Essa vovó, mano. Você também, vovó. Essa gosta de uma linguiça. Você às vezes me decepciona, viu, vovó? Essa gosta de linguiça, velho. Mas, ó, olha, fala aí, seu Bento. Batemos lá, né? Quer dizer, também, vocês, né, bateram no Capivariano. Pô, o time que vai cair pra segunda divisão, vai, lá. Vai cair. O pior do campeonato. É, isso aí. Não, tudo bem, mas ganhou, né? Ganhou com folga. O negócio é aí quarta-feira. Tá. Não pode perder, não pode perder nem empatar. Porque se o Palmeiras ganha de 2-1, 1-0, ninguém vai falar um monte. Ah, né? Mas ganhou de 1-0 só. Tem que cair o técnico. É, né? Tem que derrubar. Posso falar? Tudo bem, não foi um grande jogo, né? Naquela coisa. Mas não adianta falar por isso. Ah, agora tocou a bola, certo? Esse time não é referendo. Não é referência. Referência, vó. Ó, o que precisa é ganhar na quarta-feira. Aí quando se ganhar quarta-feira e depois ganhar das meninas domingo, ainda tem. Respeita aí, velho. Aliás, falando desse respeita. Jogo... Isso vai ter clássico, é? Não se sabe, não se sabe ainda, porque tá dando uma notícia aí, que o Bento ia falar. Tô analisando por causa dos protestos. Pode então, pode ser cancelado ou mudado o horário. Tá, ó, só quero dizer aos senhores o seguinte. A senhora falou do jogo que quarta-feira tem Palmeiras na Libertadores. É o seguinte, teremos torcida estádio 97. Olha que legal. Camarote único, Palmeiras e o Nacional do Uruguai. Para esta quarta, o jogo será às 21h45. Mas você tem que entrar no ar dizendo, eu quero ir na torcida estádio 97 para você garantir sua vaga. Certo, Roberto? Certo, mas então, sem isso aí, sustos, né? Novidade é o Gabriel, né? Pô, 7 meses, tá de volta. É, voltou. E olha, aleluia, hein? Departamento Médico Livre. Zerou. Não, tem o Moisés só. Tem? O Moisés. Tem? O Moisés. Tem que ter alguém, né? Tá livre, o Departamento Médico tá livre. Tá livre, então... Depois de tanto se falar, né? Tanto se falar, pronto. Tudo na cena. Tudo, liberado? Cleiton Xavier. É? Gabriel. O Cleiton Xavier tá liberado? Tá liberado. Não acredito. Vai jogar? Não. Voltou tudo com bola. Hoje o Lucas Barrios também. Acharam ele lá? Cara, liberou os corpos, velho. O Cleiton Xavier deve estar com 100 quilos, velho. Caramba, velho. E o Barrios? Então? Mas hoje o Barrios é banco do Cristal. Do Cristal dele. Então, do Alexandre. É, né? Ele é banco do. É bom ele voltar a correr um pouquinho. Olha, o Cristal jogou bem, a Lione e eles fizeram. Cristal, hein? É, os dois fizeram uma boa dupla. E jogaram bem, é. Os argentinos funcionaram aí, estão funcionando, né? É. Funcionaram no jogo da Libertadores, estão funcionando. Você acha que a Lione e vó já tá de pegar um titular? Olha, eu colocaria no lugar do Jesus, já, viu? Eu já o Gabriel, colocaria. Eu gostaria de ver essa formação. Já? É o meia mais pra tocar bola, Jojo. Se não é o mesmo formamento. Mas não tira o Gabriel, não. Então vai tirar o Dudu? Não, Dudu e Gabriel. Vai tirar o Robinho? Não, joga o Robinho e a Lione. 2-2-2. 2-6, 2 atacante. 2-6, 2 atacante. Ah, mas tira o Dudu e Crisaldo? Tira o Crisaldo? Ah, é, tem que tirar. É verdade. Não, eu tenho que. Bom. Entendeu? Problema Entendi. Dele, velho. Aí já é o problema dele lá, né? O Arouca é banco mesmo. Tem gente que reclama de falta de jogador. Não sei se ele é banco. Tirado de nós pra quê? Eu não sei se ele é banco. É banco. É sim, o Thiago. Tem ficado no banco os últimos jogos. Desde o jogo contra o Santos. Ele é bandão. No banco. Ele é o Thiago. Libertadores não jogou? Você é praga de Santista ainda mesmo. Pode ser, não, mas não. O Thiago entrou bem, né? Muito bem. Jogou bem. O Arouca não jogou? Tá jogando melhor que o cara. Entrou. Tá jogando depois. E vou dizer uma coisa. Aquele Gabriel que machucou que já está pronto. Gabriel. Guerreirinho. Muito bom na marcação. É muito bom. Excelente. Se chegar jogando como estava jogando ano passado, tem que jogar. O Arouca não tem chance. Não vai tirar o Thiago Santos, não, viu? Titular é o Thiago Santos. Então, mas aí eu ponho o Thiago Santos. Thiago Santos é o do América? Tá jogando jogou bem, demais cara. Contra tá o River bem? Do Uruguai e jogou bem contra o Santos também. Esse zagueiro também é bom, esse Thiago Martins aí. É bom, a avó falava isso. É bom jogador esse moleque. Ele jogou no Paysandu do Amapá. O ano passado eles queriam ele de volta do Amapá, lá. Que Paysandu do Amapá? É do lado do norte. Sandu é Pará. Belém do Pará. Eu acho difícil. A o Arouca é louca, eu também acho. O Arouca é com o Jão. E tem o Dracena que volta essa semana, hein? Mas o problema é assim. O Arouca é banco do Jão. É um ou outro. Hein? Do Jão, não é o Thiago Pranto. Thiago Pranto é o Grabiel. Você vê, ontem, por exemplo, entraram alguns jogadores que não vêm atuando, né? E deram conta do recado, tudo bem. Você fala, uma capivariana. Beleza, mas você tem elenco pra isso, pra jogar os caras, pra deixar os caras... disponíveis para jogar Libertadores. É o único que foi mal. Olha, eu quero ver contra o São Paulo, que vai fazer. O Euvídio foi bem no ataque, mas tomou o gol porque ele não marcou o menino, né? Será que Palmeiras e São Paulo será o clássico dos reservas? Com certeza. Certeza. Dependendo do que acontecer. Clássico dos reservas, né? Pode ser, né? Porque o Palmeiras, olha, o Palmeiras contra... Vamos primeiro falar com relação... Capivariano é? Soletre. Soletre, né? Capivariano é um time muito fraco, não dá pra falar. Passou o carro e beleza. Agora, com relação ao Nacional, o Palmeiras jogou um amistoso com o Nacional... Teve uma competiçãozinha lá, né? Torneio de verão que teve lá. E o Palmeiras empatou o jogo com eles lá. É um time encardidinho, mas dá pra ganhar dos caras, hein? Eu acho que é um time pior que o Rosário. Ah, com certeza. Pior que o Rosário, porque o Rosário acho que melhor que os dois que estão lá. Da chave, o Rosário é melhor do que os dois lá que o Palmeiras enfrentou. Que o melhor River que o Nacional. Eu acho que o Rosário é melhor. Mas o Nacional tava ganhando do Rosário dentro da Argentina. E arrumaram um pênalti pro Rosário, hein? Isso é verdade. Mas eu acho melhor o. Não, não sei, opinião, né? Eu acho melhor. O Rosário acho que é melhor. O Rosário já é o melhor time da Argentina. O Rudy tem razão também. Esse jogo que eu acabei de citar. O Rosário jogou com diversos jogadores reservas, que tá dando prioridade pro campeonato argentino. Né? O Rosário como time hoje é mas melhor que o Palmeiras também jogou com reserva. Isso mesmo. Também. E o Palmeiras tem muitas dificuldades. O Rosário como time hoje é melhor que o Palmeiras também, que o campo secou lá. Sim, é melhor. Agora que o campo secou aqui no estádio do Palmeiras, meteu chocolate. Meteram na roda o Rosário. Ah, que delícia. O Rosário contra o Palmeiras foi difícil. Não, então, quando tava molhado e tal, mas depois os caras colocaram a bola, tem dois canhotinhos complicado, lá. Complicado. Joga muito. No primeiro tempo, mas olha, que o Palmeiras, calor. O Palmeiras tem tudo pra tempo. Amanhã, desculpa, amanhã não, depois de amanhã, vencer do time do Nacional e meter 7 pontos na chave, deixar o Nacional com, acho que 2, eles têm 2, e torcer pro outro jogo, que é o Rosário. Se bem que eu acho que o Rosário deve ganhar. Aonde é o jogo? Rosário e o River. Aonde? Eu acho que joga em River. Na Argentina. Em River. Em Argentina? Acho que o Rosário... Ah, é a Argentina. É jogando fora. Deve ser em casa. Acho... É que agora são dois jogos. O terceiro adversário é Pets, é isso mesmo. Então, o Rosário tem tudo pra ganhar esses dois jogos, hein? E aí fazer 6 pontos aí e deixar o River com 2. Se o Palmeiras fizer 7, pode empatar os dois. E o Palmeiras, sim. E depois pega o River na última rodada aqui. Tendo que ganhar de um time que já tá fora. Acho que o Palmeiras pode encaminhar a classificação amanhã, hein? O River vai pegar aí o Rosário Central jogando na Argentina. Esse jogo é na quarta-feira, no mesmo horário do jogo do Corinthians também. Automaticamente saberemos ali, porque a gente vai estar acompanhando aqui o Corinthians também, né? Mesmo horário, mano? 7:30 da noite na quarta-feira, dia 9. O Corinthians? E o Palmeiras joga às 21:45 contra o Nacional aqui, São Paulo. Tá certo. Bom, é isso aí, seu Bento. Do Verdão é isso aí. Vamos esperar que tenha. Bom, tem torcida, já falei, do Estádio 97, camarote único. Tem que ligar dizendo que eu quero ir na torcida Estádio 97, tá certo? Beleza, vamos. Não. Põe o placar, deixa o nosso convidado deitar aí. Não, primeiro esse aqui. Final. O placar do Estádio 97 informa. No Pacaembu. São Paulo 1, tá vendo tudo muito bem. Até o Ganso meteu um golaço. Torcida falou, é agora. Aí veio eles. O São Bernardo fez 3. Ainda bem que o juiz acabou o jogo, hein? Senão tomava mais. E o Dios, Lugano Dios. Só pra lembrar, gente, eu sou o Bento, eles São Bernardo. Meu Deus, que isso, eu sou o Bento. Ah, meu Deus, meu São Paulo, o que tá acontecendo, velho? O jogo lá, O arroz queimou, né, velho? Tava lá tranquilo, aquela coisa toda. Caleri perdendo penas. Aí eu fiquei 15 minutos lá fora, passou essa tragédia aí com... Então vamos por partes. Vai por partes. Vamos lá. O Baus errou também. O time tava perdido. É hora de trocar, moto? Não. Não? Para, você tá louco. Não sei. Para, velho. Não tem nem 10 jogos no campeonato. Você tá louco. Não é a hora de trocar nem nada. Mas tem um ouvinte até que porque... pra trocar já, mano. Mas esses modinhos aí, velho. Nem vou falar nada. Se o problema do São Paulo é técnico, quantos técnicos passaram pelo São Paulo nos últimos anos? O problema do São Paulo é muito maior. Então, ano passado, sim. O problema do São Paulo, se trocar o técnico, é uma burrada gigante que o São Paulo vai fazer. Mesmo e até pode ser que sim, São Paulo saia da Libertadores, não tem que trocar o Balsa, não. Tem que investir no trabalho do cara. O cara é bicampeão da Libertadores, é um cara conceituado. Pode não tá errando, não tá dando liga? Pode. Mas eu acho que tem que esperar. Não é isso. A questão toda, e o Balsa já percebeu, ele chutou o balde, velho. Pelo que falaram e que estão falando aí, é que ele chutou o balde. Caguejou, menina? Ele chutou o balde e colocou os caras na parede. Joga agora quem tiver melhor. Então, o que que tá acontecendo esses jogadores aí, velho? Ô, o Denis na entrevista. Ah, a torcida não... Pediu pra torcida não abandonar o time. Mas vocês abandonaram a torcida. Vocês ficaram com mimimi. Vocês fizeram greve de silêncio. Vocês ficaram putinho porque não tinha recebido o prêmio pela classificação pra Libertadores. Mas os salários estão em dia, Motinha? Porque existia a informação que o São Paulo teria que acertar os salários. Pessoas da imprensa disseram que acertaram a semana já passada. Já foi tudo acertado, mano. Mas pela mano. Postura dos jogadores em campo aí no final de semana... jogador mimimi, mano. Não pareceu, Motinha. Parece que os caras aí estão com 6 meses de salário pra receber, mano. Pô, esses caras, pelo amor de Deus, o boss tá certo. Tem que chutar o balde. Se realmente houve o que falaram que aconteceu no Pacaembu, que o Balsa chutou o balde mesmo e falou que a partir de agora vai ser diferente... Só joga quem tiver vontade mesmo de jogar e vai pra cima dos jogadores. Agora, por outro lado, tem uma história seguinte. Será que os nossos diretores vão bancar o Balsa? Porque é mais fácil trocar treinador, né? Quando Sim. tá em crise assim, troca treinador e aí? Tem nego rezando pra chegar a propósito do México já. Você acha que o Balsa, doutor? Não, nego não. Tá falando do Balsa. Tá louco pra ir embora? O Balsa não, você... tá dentro. Os caras querem mandar o Balsa embora, mas não querem criar aquele rótulo, ó, mandei o cara embora. Você falou que eles ele vai querem falar... parecer os justos do futebol. Você falou que ele vai falar, tchau. Só joga quem tem vontade. Quem que não tem vontade nesse time? Dê nome aos bois. Tem um monte de jogador. Fala aí. Ué, é o time todo. Você olha o time, ué, o time é um time de então, morto. Então não tem time pra jogar quinta-feira? Ué, para, velho. Você tá querendo... Eu não tô. Você falou, tem jogador morto. Dá nome. Ué... Michel era o morto. Quem mais você vê? Michel não jogou sábado. Eu sei, mas tô falando aí do elenco. Wesley. Beija. Quem mais? Você acha que o São Paulo tá bem? Eu? É. Mas quando eu falo que tá bom, ué, eu quero plantar a crise? Mas ô, Mota, analisando... Depende da forma como você fala, Beija. Eu acho o elenco Eu fraco. Acho que o São Paulo não é um time pra cair, que não é um time nada disso. Mas eu acho que o São Paulo pode render muito mais do que tá rendendo. Mas faz 5 anos que não rende, hein? Com todo respeito, 5 anos que são... Ué, e 5 anos que eles mandam os jogadores, eles mandam o técnico caiu embora... Caiu demais, hein, Mota? Não tô querendo dizer não, isso, não, isso é verdade. São Paulo, mas 5 anos pra cá, isso. O São Paulo passou a ser mero coadjuvante. Ó, sábado, Lugano... Mas tem o sábado. Mal, o São Paulo tem um puto elenco. Motinha, o quê? O elenco de São Paulo é ruim? Eu acho. Eu acho o elenco de São Paulo bom. Eu acho ruim. O elenco de São Paulo é ruim. Não, mas tem determinados setores, Benja, que tem jogadores de qualidade. Agora deixa a desejar alguns setores... Como, por exemplo, a defesa. Eu acho ruim. Não, mas, por exemplo, a defesa... Agora, ó, Lugano, o São Paulo tem Breno, o São Paulo sábado, tem Lugano, o Breno São Paulo não tem, Rodrigo, o Breno Caio. Tá machucado. Não, mas faz parte do elenco. Vai do elenco, mas Breno, vai entrar. Mas o Breno, gente, é um ex-jogador. Verdade. Que tá tentando se recuperar pra voltar. E é muito difícil. Uma coisa, o Ronaldo foi assim. Sim, uma coisa, mas o Ronaldo... Uma coisa é o Breno, antes de ir embora. Eu torço muito pra ele dar certo, porque todas as pessoas merecem uma segunda chance na vida. Mas não dá pra contar ainda com o Breno. Você vê, ele jogou lá 10 minutos, o cara tem dor, o cara ficou muito tempo parado. Mas, Benja, não dá pra classificar um único problema no São Paulo, não. São vários problemas. Então, por isso que eu te falo, eu não é o problema interno, é o problema dentro do grupo dos jogadores, sábado? Da briga. Você viu a atuação Sim. do Lugano sábado? Que nota você deu? 5. Porra! Porra, deu bem, então. Porra. Ah, é ídolo. E o Mena? Ah, é ídolo, tudo bem, esquece o ídolo. Como ídolo, 10. A atuação do ídolo sábado. Não, isso eu me nego. Não, mas ó, então, São a questão Paulo tem o elenco toda do São Paulo. São Paulo tem o Maicon, tem Breno. Chegou. Não, mas ó, São Paulo tem Breno, São Paulo tem Maicon, Rodrigo o Caio. São Paulo tem Rodrigo Caio, o São Paulo tem Lugano. Você vai lá pro meio-campo, São Paulo tem Thiago Mendes que joga bola, Sim. Michel Bassa é bom jogador, o Ganso Sim. é bom jogador, no ataque tem Caleri, tem Kardec. Ué, não tá dando certo. Mas agora eu tenho esperança que vá arrumar o time, mas eu acho que nesse momento tá acontecendo alguma coisa. O grupo rachou de uma forma, a briga que teve, que falam que teve, né? Inclusive os jogadores falaram sobre isso, o Lugano falou sobre isso, o Michel falou sobre isso, o Rogério falou sobre isso. É, eu acho que isso agora, o que tá faltando no São Paulo? Tá faltando alguém dentro do vestiário, que chame todo mundo e fala, ó, gente, vocês são profissionais. Não era o Lugano? O Lugano foi contratado pra isso? Ué, mas acontece alguma coisa que eu acho que não tá funcionando. Ah, então... São Paulo virou, Palmeiras antes do Neto. É, então. Lembra? Exatamente. Todo dia a gente tem uma confusão. E botava o Palmeiras no papel. Que o ganso? Todo dia. Não, porque Palmeiras no papel. E dentro papel de não campo, joga. Papel não dentro joga. De campo, velho. Nada. Agora, nada. Essa semana, agora vamos voltar. A parte do jogo, o São Paulo não tem nem o que falar, né? Foi ridículo no segundo tempo, então, pelo amor de Deus. Agora, sobre o ganso quinta-feira. Golaço. Quinta-feira. Depois sumiu. Quinta-feira. É o jogo decisivo pro São Paulo. Mas qual a sua expectativa, Motinha, pra esse jogo aí? É boa ou é ruim? Seja honesto. Péssima. Acaba liberando. Que São Paulo perder quarta, quinta? Acabou? Não acabou. Tá praticamente muito difícil. Mas não acabou. Mas o São Paulo só tem um jogo até agora. Tudo bem. Espera só um minuto. O São Paulo tem mais quatro jogos a serem jogados. São Paulo tem que fazer 0 pontos. Ele não pode ganhar as quatro e fazer 12. Mas se perder, não tô falando. Com essa bolinha que tá jogando? Essa bola. Não. Vamos usar a matemática? Matematicamente sim. É que então fica difícil. É muito difícil, Domênico. É difícil, mas não acabou. Eu entendo que com o mau futebol que vem sendo apresentado pelo São Paulo, com tudo o que está acontecendo hoje, o São Paulo, se perder amanhã, tá fora. Eu também acho isso. Quinta. O São Paulo só tem um adversário fácil. Ô, Domênico, eu não me recordo, Motinha, o Atlético Mineiro. Eu não sei se foi nessa Libertadores do ano passado, acho que foi no ano passado, que o Atlético Mineiro se classificou também na Bacia das Almas. Perdeu as duas primeiras. Ou se foi naquela outra. As duas primeiras, o Atlético Mineiro perdeu. O Atlético Mineiro, se eu não me engano, virou o turno, tá certo? Dessa fase de grupo. O que aconteceu? Não sei. Touro, né? É, aconteceu algum problema aqui. Mas enfim. Meu não. Não, o seu tá bom. Mas o negócio é o seguinte, com relação ao Atlético Mineiro, Domênico, eu não lembro se o Atlético virou com 3 pontos ou com 1 ponto. Eu não me recordo. Naquela campanha aí que o Rafael Carioca fez o gol ali, classificou o Atlético, aí acabou batendo a travessão e entrou lá na gaveta. Foi um golaço no último minuto. E o Atlético Mineiro avançou de fase na Libertadores. Ia, né? Mas o Atlético Mineiro começou mal a Libertadores. Foi naquele grupo que o Atlético Mineiro tinha pegado o Santa Fé e tudo mais. Mas futebol, claro, não é uma ciência exata. Tudo pode acontecer. É natural aí acontecer o que o Ben já falou, que São Paulo vá pra Argentina e perca o jogo. É natural. Porque hoje, o resultado talvez aí de favoritismo, a gente pode colocar pro River. Mas o futebol tá tão maluco ultimamente, Domênico Gato, que eu não duvido nada de São Paulo ir lá, mesmo com o futebol pífio e com o futebol duvidoso, ganhar do River. Pode não, mas tudo lógico, pode acontecer, né, mano? Mas eu tô falando, no atual momento, você olhando o time do São Paulo, a confusão que tá, você não apostaria na bolsa de apostas. Eu acredito sempre em São Paulo e vou torcer sempre pro São Paulo. Só que você vê como tá acontecendo com o São Paulo. É que depois eu falo, os caras estão falando, o Lugano foi em Salvador. Mas o Lugano não jogou muito bem sábado. Para, eu vi o jogo, vamos ser sinceros. Eu sou São Paulino, mas não sou cego. Gente, a atuação do Lugano foi um desastre. Não, não foi um desastre, como você está falando. Aí foi, você está exagerando. Foi ruim. Você está exagerando. Gente, o Lugano foi mal sábado. Não precisa ter medo de falar. O goleiro foi mal. O Lugano foi mal. Agora, a questão do São Paulo. Saber quem foi bem, né? O Ganso, né? Você viu o golaço que ele fez? O Ganso. A questão toda do São Paulo agora é: tem que arrumar a casa lá dentro, Domênico. Pode trocar de técnico, pode trocar de jogador. Pode trazer o Messi, colocar nesse time, não sei se vai dar certo. Sabe por quê? Porque tá tudo tão confuso, né? Essa questão de jogador mimimi o tempo inteiro. O Rogério falou na imprensa, aí fala o outro fala na imprensa. Cada hora um jogador vem na imprensa e fala. Não tem ninguém dentro do São Paulo que chega e chama os jogadores e fala assim, ó, a partir de hoje, ninguém pode ficar falando M no microfone. Falando o que acontece aqui dentro. Tá perdido, não tem ninguém dentro de São Paulo. Não tem ninguém que tem comando no São Paulo. O futebol tá abandonado. Então, a questão toda é a parte lá de dentro que tá confusa. Isso tá influindo em muito. Porque não tem comando, não tem quem resolva as situações, o conflito no grupo. Ô, Mota, você reparou um negócio? Eu não tinha reparado. O Pascoal reparou, usou o Pascoal, perfeito. Você viu na hora que o Calleri perdeu o pênalti? Ninguém foi lá. Ninguém foi lá. Pô, daquele apoio moral. Ninguém. Pode ver. Não tinha reparado. Tá estranho, ele sai andando sozinho. Mas também, velho, tá certo o jogador de São Paulo. Vai dar tapinha na bunda, falou, valeu, obrigado. O cara perdeu o pênalti contra o Capivariano. Só de brincadeira. Mas o cobrador oficial... Capivariano não, São Bernardo. O Capivariano foi o Palmeiras. O cobrador oficial do pênalti é o Ganso. Não. O Ganso falou que deu a bola pro Caleri, quis dar uma moral pro cara, mano. É verdade. É verdade. O Ganso não, sabe por quê? Teve um. Quando teve um pênalti, agora eu não lembro contra quem. Ele pediu pra bater e o Michel não deixou. Né? Como o Michel não tava? Eu sei, tô falando. Mas acho que ficou aquela história na cabeça do time. E quem bateu foi ele. E quem devia mas bater o pênalti era o Dennis, mano. O Dennis não quer ser o novo Rogério Ceni? É. Tá treinando pra isso, né? Pois é, mano. Tá certo. Começar a bater os pênaltis também. Então tá certo. Olha aí, ó. Ó! Vai anotando. É verdade, vai anotando porque tá chegando o dia, hein? Tá chegando o dia, eu tô avisando, hein? Estádio 97 em nome de Esser, construindo com valor. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. BV Financeira, precisando de ajuda para pagar as contas de início de ano? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3037888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Também em nome de Chevrolet Cobalt, passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Impermeabilizantes, recubre plástico, máxima proteção para toda a sua casa. Polo Ar com a Polo Ar Ar-Condicionados e a LG, você entra no clima. Também em nome de Extra, o maior vendedor de pneus do Brasil, aproveite, você merece um Extra. E também em nome de HDI. Aí você chega ao shopping, né? Tá esperando a cancela do estacionamento abrir, quando de repente... batem no seu carro. Ah, meu Deus do céu. Aí você desce para ver o que aconteceu e descobre que o motorista do outro carro é a Paola Oliveira. Bom, tudo bem, né? A Paola também tem seguro HDI. E aí é só vocês passarem no HDI Bate Pronto que eles vão liberar o conserto na hora, hein? E com o aplicativo da HDI do seu celular, é claro, você acha rapidinho o Bate Pronto mais próximo. E não é só isso não, hein? Se precisar da assistência 24 horas, você também pode pedir pelo aplicativo e pode acompanhar no mapa o deslocamento do guincho até você. Olha que mordomia, cara! E esse aplicativo ainda tem oficinas, carteirinha e até o manual do segurado. Tudo de Bate Pronto, como sempre, hein? Ah, aproveita que você já vai estar com o celular na mão, né? E pede para fazer uma selfie com a Paola Oliveira, hein? É, porque senão, seus amigos vão duvidar e muito dessa história, hein? A HDI Seguros, meus amigos, é de Bate Pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Estádio 97, claro, né? Olha, tá chegando o dia, hein? O resort do Estádio 97 vem aí. Na sua 8ª edição, vem aí mais um resort do Estádio 97 de 10 a 12 de junho no Bourbon Resort Spa em Atibaia. Aquele final de semana completo, né? Ao lado da turma do Estádio 97, um dos melhores resorts do Brasil, com todo o tipo de entretenimento que o ouvinte do Estádio 97 gosta. Teremos campeonato de futebol society, campeonato de futebol de botão, tem o bingo do Estádio 97, futebol no videogame, Olimpiadas do Estádio 97. Vai ser legal pra caramba, viu? Olimpiadas também, né, RG? E ó, e pra você, que não gosta de dormir cedo, tem resenha. Tem resenha, como sempre. Resenha do Zé, os jogos da Cassineira, galera do estádio fazendo o programa ao vivo já na sexta-feira por lá. O show de stand-up com o Rudy Landucci, que vai ser legal pra você, me vencendo. Que beleza. Resort do Estádio 97, de 10 a 12 de junho. Você pode fazer o seu pagamento em até 6 vezes nos cartões ou no cheque. Faça hoje mesmo, inclusive, sua reserva. Tem o pessoal lá da Lotus Travel que tá te atendendo agora, viu? Se você ligar, o pessoal vai te atender lá pra tirar dúvidas. Boa. 2896-4665. 2896-4665. Você pode também mandar um e-mail aí, viu? É viagens@lotustravel.com.br. Apoio a Cassineira e edubotões.com.br. Abraço pro Edu. Grande Edu. É verdade. Antes da gente falar da Naba. Sim. Mano, vamos dar um recado dos cartões Zoom. Vamos lá. Opa, Domênico Gato, se liga nessa dica, hein? É, mas é que nem o Cássio falou, né? Hoje. Ah, perdemos o Santos, velho. Ele deu. Não provoca o Motinho. Ele... fui eu, Cássio, que falou na entrevista. Não provoca o Motinho. Ah, perdeu pro Santos. Ele pô, mandou, pô. Ele mandou assim. Tem time aí que perdeu pro Motinho. Mas vamos lá, galera. Se liga nessa dica, hein? Quer ganhar R$5 de crédito no seu bilhete único? É muito simples, amigão. Se liga só como fazer. Baixe agora mesmo o aplicativo Zoom no seu celular, cadastre agora mesmo o seu bilhete único favorito e ganhe R$5 de crédito nele. Não tem pegadinha não, cara. Você faz esse processo, baixa o aplicativo. Cadastra o seu cartão bilhete único favorito, Motinha. Você que anda bastante de busão. Putz, tá certo? Problema, você que anda todo dia, busão, metrô e tudo mais. Já ganha automaticamente R$5 de crédito nele. Basta você colocar o seu cartão aí, o seu bilhete único no validador, pronto. Certo. Não tem pegadinha não, velho. Aqui não tem conversinha não. O cartão Zoom, Motinha, chegou pra apavorar geral. É isso mesmo, galera. Você vai ganhar R$5 de crédito no seu bilhete único, tá bom? Zoom é a evolução da conta corrente. Com ele, Motinha, você pode colocar crédito no seu bilhete único a qualquer hora e em qualquer lugar. Basta você estar ali, por exemplo, discutindo a relação com a tua esposa. Pronto, você tá lá colocando crédito. O Mota? É. Mota tem uma esposa, pra quem não sabe. Você pode estar vendo a novela, tá lá, pronto, colocando crédito no seu celular. No seu celular não, no seu bilhete único. Aqui, ó, bilhete único. Sabe por quê, Motinha? Não tem nada pior do que você pegar a fila, cara. Aquela segunda-feira, você tá indo pro trampo. Você vai lá, você fala, nossa senhora, tem 800 pessoas na fila e você tá atrasado. Vacila não, cara, não vacila não. Não perca essa, ganhe R$5 e conheça o jeito mais rápido de colocar crédito no seu bilhete único. Baixe agora mesmo o Zoom no seu celular. Você não sabe como se escreve? Eu vou soletrar pra você, tá bom? Z-U-U-M. M de mano no final, tá legal? Z-U-U-M. Baixa aí na sua loja de aplicativos aí da Market Store, Apple Store, enfim. Baixa lá e se dê bem, Mortinha. Se dê bem, não vacila não. Pra saber mais, acessa também, ó, zoom.com.br/bilheteunico. E lembrando, Domênico Gato, que ouvinte que ligar aqui no Estádio 97, sim, dizendo o seguinte: recarregar meu bilhete único ficou mais fácil com o Zoom. O cara ganha um crédito de R$50 no cartão Zoom. É, Benjamin, 50 é uma onça, mano. Nossa, uma onça. Bom, hein? Porra, mano. Bom, eu queria, eu ganhei, bom, eu queria ganhar R$50. Hoje? 50 conto? Porra, velho. Ó, bah, ó, por exemplo, eu tô falando aqui, ó. Recarregar meu bilhete único ficou mais fácil com o Zoom. Eu ganhei? Não, né, o... Ah, mas pô. Você tá fazendo merchan, velho. Ah, podia, hein, RG? Para, velho. Já falei. Aí você quer ganhar todo dia. Pode dar um. Não. Podia. Não pode. Posso? Não. Aí você quer ganhar todo dia, velho. Mas isso aí. Então, galera, se liga nessa dica, hein? É nóis. Tá certo. Que vamos lá. Olha, o Cauê Xavier mandou um e-mail aqui falando: Benjamin, você só pode estar brincando, hein? Se não fosse o Lugano, tinha sido 5. Salvou 2 gols. Ele não viu o jogo, só pode ser isso. É verdade. São Paulo toma de 3 de São Bernardo, o Lugano salvou o time. Cara, não, mas o primeiro gol do São Bernardo desviou. Aí matou o time. É. Mas o time de São Paulo precisa trabalhar a parte psicológica. Primeiro desviou, o segundo desviou, o terceiro desviou. O vulcão lá em Honduras entrou em erupção. Vocês pegam muito no pé do Mota e do São Paulo, hein, mano? Não, o Mota precisa ser... Não, o que eu como se eu fosse culpado. Eu jogo bola, eu entro no campo. Sabe onde você é culpado? Eu ganho 500 pau, RG. Eu ganho 500 pau pra jogar bola, eu que sou culpado. Não, você não é culpado, de longe disso. Ué, o cara lá ganha 120 pau pra trazer jogador, ganha por venda. O outro ganha sei lá quantos milhões. Outro quem? Dá nome. O outro vice-presidente manda, denunciou o outro, chega, e tá lá no comando. Não, mas você não tem culpa. A defesa do São Paulo. Não. A defesa do São Paulo parece um queijo suíço. Tá cheio de buracos. E o Santos vai jogar com o São Paulo dia 27 sem 5. Eu aposto desde já que ganha um jogo lá na Vila, mesmo sem o 5. Não, mas a tua culpa, Neto, não é que você tem culpa na montagem do time, perder pênalti. O que o pessoal reclama contigo? É que você tá aliviando. Nada. A tua culpa é aliviar. É a mesma coisa que o pessoal reclama de você aqui. Ela vai tapar o sol com a peneira. E você gosta de fazer tragédia no São Paulo. Eu? Ó, torcida São Paulo. Um beijo, não gosta do São Paulo pra fazer nada. O São Bernardo ganha de 3. Bora! E eu que faço tragédia com o São Paulo. Bora! Baba ovo do Ganso. Só quero dizer uma coisa pra vocês, inclusive pro goleiro Cássio do Corinthians, que falou lá, mas perdemos pro Santos. Cássio, os mesmos 3 pontos do São Paulo que perdeu, vocês também perderam. O placar... Gasguei aqui. Na Vila Belmiro, Santos 1, Santos 2, Corinthians, que não é mais virgem, 0. Foi todo mundo pra China, né? Justo quem ficou foi lá e meteu 2. E o segundo, coluna do Iago, tá lá jogada no gramado até agora. Peraí, não tô entendendo por que X. Não tô entendendo por que X. Eu faço o meu trabalho aqui. X aonde? Não entendi bem. O que? Agora eu não entendi. O que eu disse aqui sexta-feira? O resultado. O zagueiro Iago inventou mais uma nova modalidade esportiva para os Jogos Olímpicos do Rio. Qual que é a modalidade? Nado carpado na grama. 2 metros rasos. Coisa linda. O resultado foi absolutamente justo. Amistoso de luxo. Não tenho o que questionar. O Santos jogou bem mesmo. O Corinthians jogou nada o primeiro tempo. Horroroso. O time do Corinthians não jogou nada. O Tite assumiu que errou, mudando taticamente o time. Agora, não tem o que falar. Agora, o Domenico falou, perdeu os menos 3 pontos. Concordo plenamente. Na pontuação são menos 3 pontos, mas não tem crise. Ah, pera lá, mas tem crise lá porque tá. Não, não tem crise lá. Segundo o Moto, não existe crise. Ah, mas peraí. O Moto falou que o São Paulo tá maravilha. É o Santos. É o Santos e o Corinthians. O Corinthians perdeu pro Santos. E não tá mereceu o Corinthians, velho. O Lucas Lima e o Ricardo Oliveira acabaram com o Santos. Mas perdeu pro Santos. Não, o Corinthians tem agora força máxima, hein? Todos os jogadores à disposição pro tem jogo que... de. Agora lá. Sim, né? Contra agora o Cerro. Qual que é o jogo? Seu... Corinthians e São Porteiro no Paraguai. Ah, e o... lá o Cerro que anda em crise, né, mano? O... Inclusive o. Por quê? Técnico. Crise? Não sei, se perder, falam lá que se perder. Ah, mano, tem 4 pontos, não tem? Não, ou não, mano? Na crise deles o... lá do Cerro. O time do Cerro Porteiro, o Domênico Gato, ele vive aí um dilema. Eles estão com 4 pontos também, mas a torcida tá pegando no pé de todo mundo. A campanha deles na Libertadores não é ruim. Eles têm um empate e uma vitória. Eles ganharam, inclusive, o último jogo jogando em casa do Cobressal. Mas o primeiro jogo eles acabaram empatando com o Santa Fé. Mesmo fora de casa, jogando lá na, em Bogotá. Mas a campanha deles aí na Libertadores não tá mal não, cara. Mas a torcida paraguaia, ela tá enchendo o saco dos caras. Mas lá no campeonato, né, mano? Os caras tão ruim, né? Ah, deve ser. Seu portão é uma porcaria, velho. Por isso vai ganhar lá dentro. Olha. Mas com relação ao jogo de ontem... Ah, tá. Não pensei que você já ia passar. Não é depreciando, não. Não, eu poderia falar só da Libertadores, que é o que vale. Porque o jogo de ontem pro Corinthians foi nada mais, nada menos do que um amistoso de luxo. É, as últimas isso 4 derrotas contra o Santos também deve ter sido de luxo. Porque das últimas 6 derrotas do Corinthians, 4 foram pro Santos. Só um minutinho. É, ontem, basta analisar a escalação do Corinthians para saber que o Corinthians não tá ligando nem um pouco pra partida. O Corinthians ontem jogou poupou, tá certo? 6 jogadores titulares. O Corinthians levou um mistão pra Vila Belmiro só para cumprir talvez uma mera formalidade. O time do Corinthians ontem não tinha interesse naquele jogo, gente. O foco do Corinthians é o jogo de quarta-feira. O jogo de ontem, analisando o que o Corinthians colocou em campo, o primeiro tempo foi pavoroso. O time do Corinthians aí, óbvio, e desentrosado e com 6 desfalques, não ia jogar bem. O segundo tempo voltou diferente. Em determinado momento, aí o Santos até já tinha feito 1-0 no primeiro tempo, o Corinthians até correu um risco de empatar a partida, porque o Corinthians começou a se aproximar da área... Criou algumas jogadas ali que poderiam ter surtido um gol do Corinthians, mas eu acho que isso não seria suficiente para segurar o resultado até o final. O time do Santos é um time pronto e é um time de qualidade, não dá para tapar o sol com a peneira. O Corinthians ontem fez o que deu. Eu vi algumas pessoas ainda falando, ah, mas o Cássio rebateu naquele primeiro gol do Ricardo Oliveira, ah, mas o chute do Serginho foi em cima dele, deveria ter segurado a bola, foi espalmado pro outro lado. Eu discordo, cara, eu discordo. Eu não vi falha do Cássio ali, assim como eu não vi falha do Iago na hora que tomou o corte do Ricardo Oliveira também. O Iago, Benjamin, ele até acabou escorregando naquele lance, foi uma infelicidade, mas é muito difícil o zagueiro correndo, olhando pro atacante, correndo na direção do gol. O Ricardo Oliveira, na hora que dominou a bola e já deu um come pra esquerda, o Iago caiu quase no meu pé na minha sala. O cara tá de brincadeira. Acontece, cara, acontece. Não dá pra criticar e execrar o trabalho aí que o Tite vem fazendo, porque mesmo assim, Domenico Gatto, mesmo com essa derrota pro Santos, não tem nenhum time no Campeonato Paulista que tenha mais pontos que o Corinthians. Não tem. O Corinthians, antes de começar a rodada, nenhum time poderia alcançá-lo, independente da derrota para o Santos. Que agora, se eu não me engano, acho que é o time que... É o segundo maior pontuador. O Santos acho que chegou a 15, né? Isso, caiu para 2 a diferença. Então, cara, não tem crise não, cara. O Corinthians aí colocou um time aí, teoricamente, misto contra o Santos. Não é para depreciar o Santos e muito menos o Campeonato Paulista. Mas o Corinthians ele tem um jogo importante quarta-feira. É que o Santos não joga nessa rodada na Libertadores, né? Não. Não, nós estamos no grupo 3. E 3 títulos da Libertadores. Tá. Quem não tem passado não tem história. É só pra te lembrar só. Não, porque o Corinthians ele tem o que priorizar. O Corinthians não precisa jogar com 100% no Campeonato Paulista. Ah, mas é disso. Porque eu tô procurando aqui na tabela da Libertadores, eu não vi o Santos. O Santos tá no grupo 3, de 3 títulos. Vocês têm quantos? Eu não vi aqui. Não, só pra saber. Não, mas o que você tem que procurar é o Santos ontem. Então, não é o Santos na Libertadores. Nossa, mas eu tô passando a tabela pro Adriano. Procura o Santos ontem. Racing, Bolívar, porra. Boca Juniors, Deportivo Cali. Compõe o grupo 3. Desculpinha. Isso é desculpinha besta. Isso é grupo 3 de 3 títulos. Isso é desculpinha besta. Também, se me permite. Prometo ser objetivo. Pera aí, Quintino. Quintino, sim. Time que vai jogar contra o Santos não pode deixar o Lucas Lima solto. Nem o Renato, o Lucas, nem o Ricardo. Não é só o Lucas Lima, não, viu? Mas o Lucas Lima. É o motor do time. Não, mas o Renato joga, mas o Lucas Lima é o cérebro desse time, meu. É tudo sai do pé dele. É o melhor jogador do Brasil hoje? Vocês querem que a gente empreste o Matheus Salles? Não, obrigado. O Lucas Lima ontem ele ficou 90 minutos solto. Mas hoje é o melhor jogador do futebol brasileiro, o Lucas Lima? Acho que ainda é cedo dizer, porque nós estamos em março. Tem se comportado como tal, né, mano? Aí pega o Ricardo Oliveira, que não perdoa. Pelo menos na posição de meio de campo. E quase ia fazer o terceiro. Mas o Corinthians mesmo com o time... O Corinthians mesmo com o time misto... O Corinthians, mesmo com o time misto, não pode jogar um primeiro tempo igual jogou ontem. Ah, mas é o desentrosamento, Benjamin. Não, mas não pode jogar daquela forma. Modificou muito seis, displicente, cara. Né? Muito displicente, não. O primeiro tempo não acertava um passe. Agora, né, sem sarro, os números são irrefutáveis. O Tite, vamos ao Santos, dirigindo times contra o Santos na Vila, ele teve na Vila 18 vezes. Só em duas não perdeu. Só que essas duas também ele saiu... Uma foi campeão e a outra foi parceiro da Libertadores. Ele foi gol do Sheik na semifinal da Libertadores de 2012. E a outra foi a final do Paulista 2013, empate em 1-1. Ele não perdeu e o Corinthians acabou sendo campeão. É muito bom lá. Nas outras 16 vezes, perdeu. O Santos não perde na Vila, pelo estadual, há 38 jogos. A última derrota já fazem 5 anos. Foi pro Palmeiras, gol do Kleber Gladiador, 1-0 em 2000. Caramba, faz tudo em 2000, isso. Estadual. Perdeu pro no Brasil. E no geral, 8 meses. 8 meses. Perdeu pro Grêmio ano passado. 8 meses. Oito meses, no geral. É, mas o retrospecto é muito bom. Além muito disso, as últimas 6 derrotas do Corinthians, 4 foram pro Santos. Você falou Corinthians. Não, eu tenho falado, eu já expliquei lá na Fox com o Benja. O Sr. Mani me puxou a orelha. E pelo profissionalismo, vamos falar, respeitar a grandeza do Corinthians, eu tenho falado. Mas o que precisava ser dito, o Domênico... Que você nunca mais ia falar. Essa partida contra o Corinthians ontem, ela deixa a seguinte situação. Tivesse o Santos perdido, depois de tudo que aconteceu... caiu o mundo. Depois de tudo que aconteceu, nós teríamos certamente hoje uma crise. Certo. Certamente mercenários... Que é aquela coisa do botão da privada que eu falo pra você. Se ganhar, tá tudo certo. Agora, se perder, o botão trava e vaza tudo. Essa vitória do Santos, você considera o quê? Você classifica o Corinthians como? E se o Santos tivesse perdido, o Corinthians seria elenco, né? É aquela coisa. Você ganhou, você tem elenco. Como perdeu, você tem reservas, né? Certo. Agora, não interessa. O Santos tinha que ganhar, era necessário ganhar, porque é a única competição que o Santos está vivendo, é o Campeonato Paulista. Então, se o Corinthians foi para lá com reserva, sem reserva, é o Corinthians, velho. Se tivesse ganho, não importa, ia fazer um estrago desgraçado. E se não tivesse ligando, não estaria dando valor para os 15 pontos que tem, os 17 pontos que tem no campeonato. Ou eu estou enganado? Não. É? Então, completando 6 jogos, o Corinthians perdeu em maio para o Santos. Voltou a perder em setembro para o Internacional de Porto Alegre. Depois pegou o Santos 2 vezes na Copa do Brasil, perdeu. Depois só veio perder na 37ª rodada do Brasileiro para o Sport em Recife. E só perdeu esse ano para o Santos. Então, das 6 últimas derrotas do Corinthians, 4 foram para o Santos. 3 na Vila e 1 em Itaquera. Você quer dizer o quê? Que virou freguês, é isso? Cliente, quer CPF na nota? Agora, desses jogos aí, quantos valeram? Vamos lá, Copa do Brasil do ano passado, todos valem, velho. Domênico, se o Corinthians ganha, aí vale. Se perde, não vale. Todos valem. Para o mundo que eu quero descer. O foco era o Campeonato Brasileiro no ano passado. Vamos parar de chorar. Perderam na Vila. 1-0 contra o Oliveira. Peraí, vocês estão tapando o sol com a peneira. Quintino, só uma pergunta para você que vive lá o dia a dia, que tá sempre lá todos os dias. Como é que tá a situação? Como é que ficou a situação, Robinho, cara? Foi um choque? Como é que tá a torcida com relação ao Robinho? A torcida ficou magoada. A torcida esperava que ele voltasse. Né? Inclusive, eu conversei com o Robinho. O Ben já tava até do meu lado. Você viu ontem como ele tava batido, né? No jogo contra o Tom Benz. Meteu 3. Só marcou 3. Tá triste pra cacete. Mas foi o último lugar do Campeonato Mineiro. Não tô querendo diminuir, não. Mas pegou o último lugar do Mineiro. Mas fez 3. Tem que deitar e rolar, né? O Robinho não quer falar publicamente, mas a verdade é que o Santos deve 3 milhões de reais para ele. E não sentiu confiança de que ia receber. Além disso... Mas cadê o amor? O Atlético... não tem, é profissional. O Atlético montou um baita time. Para mim tem o melhor elenco do futebol brasileiro. E o Atlético Santos, Mineiro, você acha? Eu acho que eu tenho o melhor elenco do futebol brasileiro é o Atlético. Tem jogadores no banco que seriam titulares em qualquer outro clube. Você tem o luxo de ter um Cleito lá, que era do Figueirense... Tem esse equatoriano que joga muita bola, que estreou junto com o Robinho. Tem jogadores de grande quilate, Prato, e vai por aí. E... É um dos favoritos para levar a Libertadores? Eu acho que é. Se o Diego Aguirre não atrapalhar, tem tudo para chegar ali na... Tem isso. Porque nas cabeças. O Diego Aguirre é ruim? Retranqueiro. Não é que ele é ruim, é retranqueiro. O jogo contra os colombianos que eu assisti, o Atlético fez 1-0, ele puxou o time todo para trás e quase tomou um empate. Então, quanto ao Robinho, a torcida tinha aquela esperança, mas já assimilou o fato dele ter ido, simulou o golpe que foi ter ido pro Atlético. Agora, quando ele for na Vila, eu não sei como é que vai ser a reação. A gente sabe. Ah, mas eu acho que não deveria manchado. Ser assim, porque ele tem uma história no Santos. É, ele deu título no Santos. Mas a gente sabe. A gente ficou, sabe, né? Como é que vai ser. Ficou. Como é que tá lá você que convive vai. O dia a dia? Não, vai, vamos pegar no pé. Jogaram até quinta lá naquele mural na frente do CT Rei Pelé. Repintaram ele já? Não, ainda não. E quem colocou agora aquela lista que saiu lá? Descobriram quem foi? Qual lista? E tiraram ele da lista de ídolos? Não foi no... Ah, no site, né? Eles falaram que foi uma... que invadiram, foram hackers. Você acredita? É. Não. Agora, o Quintino, deixa eu te perguntar. Você acha que o Santos vai ser campeão paulista? Muito tirando difícil, hein? Tirando a paixão, eu acho que é precoce. O time do Corinthians tem uma defesa... Porque é o único time que tá focado numa competição. Mas o Corinthians tem uma defesa arrumada. Eu acho que o Corinthians e o Santos devem fazer a final se não se encontrarem. Eu disse aqui, antes de começar, o Santos tem time para chegar à final. Se vai ser campeão ou não, isso é outro departamento. Agora, eu acredito que seja um dos finalistas. Então o Corinthians e o Santos estão melhores do que o Palmeiras e o São Paulo, na minha opinião. O Corinthians, do meio para frente, nem tanto, mas a defesa é arrumada, consistente. E o treinador é bom, tem que dar mérito a quem merece. Ô, Quintino, o problema do Santos é talvez o fato do Santos não ter grandes reposições ali no verdade, banco. Verdade. Você pega lá, por exemplo, a defesa do Santos é só aquele Vitor Ferraz. Né? É um time. Né? A zaga é fraca. Você pega ali, né? O RG, o Vitor Ferraz e o Zeca nas laterais, os moleques são bons de bola pra cacete. Sim. Você pega ali o meio-campo. Tô falando os dois aqui. Tem lá Thiago Maia, você tem ali o Renato, você tem o Lucas Lima. Do meio pra frente, velho. Você tem ali na frente aí Gabigol, você tem Ricardo Oliveira, você tem como opção de banco ali aquele Paulinho também, que é bom jogador. E olha que o Gabigol não jogou ontem. O problema do Santos aí talvez aí seja o banco. Quer dizer, entrou, mas não jogou, né? Mas se o Santos conseguir manter esse time aí pra disputa do Campeonato Brasileiro, coisa difícil. Que eu acho difícil também, porque o Lucas Lima e Ricardo Oliveira. Os dois devem picar muito. Se o Ricardo continuar marcando gol, acho que os chineses vêm atrás dele com mais dinheiro. Vem. E o Lucas Lima. Existe um pré-acordo com o Ricardo Oliveira pro meio do ano? Então, o empresário dele diz que. Mas é verbal, né? Enquanto tiver só no. No boca a boca é complicado. Tem que botar no papel. Agora, tem que ver se o Ricardo vai continuar marcando gols. Ontem ele marcou dois e o segundo, muito bonito. Olá, sim. Mas o cara é monstro. Olha, mudando, foi bonito. Mudando um pouco de assunto, eu tô lendo aqui uma notícia que tá no Lance, no blog do Deprima, que é gravíssimo, cara. O que é gravíssimo? É do sindicato? O presidente do sindicato dos atletas profissionais do Estado de São Paulo, Martorelli, lembra do Martorelli? Goleiro do Palmeiras. Afirmou que jogos de futebol do Campeonato Paulista tiveram seus jogos manipulados, seus resultados manipulados. Sim. Quais jogos? O dirigente, entretanto, não revelou as partidas e nem nome dos atletas envolvidos. Jogos do Paulista? Já? A denúncia foi feita durante o seminário de reformulação da legislação esportiva, que ocorre nesta segunda-feira, dia 8. Aí ele fala, Martorelli, a manipulação de resultados chegou ao futebol brasileiro, mas não vou revelar nomes para não prejudicar a carreira dos atletas. Segundo o dirigente, a revelação foi feita pelos próprios jogadores envolvidos nas manipulações em reunião na manhã desta segunda-feira na sede do sindicato. Presente no encontro, o deputado e ex-dirigente corintiano André Sanches afirmou que o fato precisa ser investigado. É óbvio, né, André? Isso tem que ser investigado pela Polícia Federal, para que o futebol brasileiro não chegue ainda mais ao fundo do poço, diz Andrés. Mas agora, só uma observação aí, o presidente do sindicato, ele não pode proteger atleta, desculpa. E a imprensa esportiva, ela tem que ser investigativa nesse caso. Sim. Não pode. Não pode deixar, essa não. Essa coisa não dá pra alisar, não. Não pode passar em branco, velho. Não pode passar batido, não. E tem que vir a público, sim, dar nome de jogador, dar nome de time. E se não, se passar batido. Vai deixar aqui, batido. Um abraço, velho. E é o que eu concordo com a RG, eu ia falar exatamente isso e digo mais ainda, viu? O Ministério Público, já que o interesse é da população também saber. Eu, como cliente, eu me sinto lesado. Lógico, pô. A partir do momento que o presidente da associação de atletas... Você compra um ingresso e nem sabe o que está acontecendo, já está... ingresso, se você paga o seu campeonato, ou se você está assistindo o jogo na televisão também por algum motivo... Você está sendo lesado. Você é cliente. E a partir do momento que o presidente do sindicato dos atletas dá uma declaração como essa, faz uma acusação como essa, isso aí tem que ser investigado. Isso é uma acusação. Não pode deixar passar batido, não. Não é, ó, eu tô... Talvez aí supondo isso, não. Ele afirma. Então, é. Se ele acha. Ele afirmou. Não, já que ele afirmou, ele tem que depor, cara. Sim, tem que provar. A polícia deveria chamar ele pra depor. É uma acusação. Ele fez uma acusação. Não tem essa de, não vou revelar. Agora proteger. Tem que revelar, sim. Agora, proteger atleta. Ministério Público tem que ir pra cima dele. Exatamente. Não pode deixar isso passar batido, não, hein? Não pode. Não falou? Concordo. Não falou? É que nem aquele cara lá do Cruzeiro, né? Quem que é o cara falou que roubou, que teve juiz e tal. Falou depois, não é bem assim. É, depois fica com medo, né? E só sobre o clássico, pra terminar da minha parte? Sim, fica à vontade. O Corinthians é igual o seu barriga. Quando vai na Vila, apanha. Ah, entendi. Agora só quem foi pra final contra o Boca aí, o seu Mané? Meu mano. O Corinthians foi lá e ganhou lá dentro. E no ano anterior, quem ganhou? Depois ganhamos o Paulista em cima de vocês de novo. Ô, mano, avisa o Roberto. 2016, gente. Ô, mano, avisa o Roberto. Avisa o Roberto lá, apesar que não precisa, porque ele tá ouvindo o Estádio 97, com certeza. Acho que hoje não, RG, porque tá tendo uma reunião do conselho hoje, 7 da noite. Ah, é? Precisa ir lá pra porta pra protestar. Então alguém avisa o Roberto aí, quando for jogar na casa dos outros, pô, vai com um uniforme bonitinho, né, Dona? Pode ser presidiário. É, o Corinthians aquele... não tava legal, pô, não. É. Parece o uniforme do Santos quando era aquele de palhaço feio, lá, cheio de estrela lá, aquela porra. 96. Pô, lembra? Respeita a foda, velho. Ah, aquilo é, parece time de presidiário. Mas tá louco. Presidiário. Quem desenhou foi o Jorge Armani. Jorge Armani. Mano. É cópia do time do Barcelona. Pra gente da imprensa que trabalhou no jogo, aquele número dourado não dava pra ver. Ou você conhecia o jogador... Ou era impossível. Muito feio, muito feio. Impossível de ler. É cópia do Barcelona. Cópia do teu time, olha, que é do Botafogo de Ribeirão. Vai te matar. Nossa, parecia o uniforme dos irmãos Metralha, rapaz. São Paulo é antes. Não fala bobagem, o Botafogo de Ribeirão foi fundado antes de São Paulo. Mas vamos lá, gente, olha. Vamos lá, que eu tenho que falar de Recubriplast agora. Você que tá na sua casa com problemas de infiltrações, nossa, problemas de goteiras. Então, eu sei que você tá com cheio de problema. Tem umidade lá, Na casa da minha mãe lá. Tá cheio de umidade lá, infiltração, goteira. É, RG, quando fica esse tempo assim de chuva... Que é o Lusco-Fusco, sei lá. Olha, ameaça a chuva, você já fica desesperado. Não, mas você não tem que ficar desesperado. Não tem que ter medo da chuva. Você tem que proteger sua casa. Se você proteger a sua casa com impermeabilizantes Recubriplast, olha, todos esses problemas eles vão evaporar. Recubriplast é 3 em 1. A primeira demão sela, a segunda demão pinta e a terceira demão impermeabiliza. O único impermeabilizante do mercado que oferta até 14 opções de cores é o Recubriplast, hein? E Recubriplast também é o único com garantia de 5 anos. Você encontra Recubriplast nas boas lojas do ramo. Tem um site legal para você consultar, www.sinteplast.com.br. Te mandar um abraço pro Toninho, proprietário da casa do lojista atacadista. Aí, Toninho, obrigado pela audiência aí, viu? Impermeabilizantes Recubriplast, máxima proteção para toda a sua casa. Estádio 97 também em nome de Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Benjamin, vamos dar um recado de Esser e a gente vai partir para os ouvintes. Vamos para o momento sem parar já, vamos lá. E o Botafogo de Ribeirão foi fundado em 1918, velho. Tá tão velho também. Eita, é mais velho. Não pergunta pro Mota que ano foi, que o Mota não vai saber o São nossa, Paulo, não. Agora é o PVC, não. Fala de todos os times aí, ó. Não, São Paulo. O meu, sei. 1 de setembro de 1910. O São Paulo foi fundado quando? Ah, tem a versão de 30 e 35. Ah, 30 e 35. Ah, ele? Ah, tem duas versões. Quais as datas? Ah, não lembro. Oh, que beleza, hein? Não lembra? Tem que comemorar um aniversário. Uma. Não é da sua conta. Aí, viu? Você não participa do programa, você é produtor. Não participa, sim. Fala só uma. O Verdão eu também sei. O meu 1 de setembro de 1910. 26 de agosto, 14. 14 do 4 de 12. Não, mas isso é óbvio, né? A gente que trouxe pro time tem que saber. E a véia, fala, é o aniversário. Esse foi o dia que afundou o Titanic. Também. O Titanic de São Paulo, 1910. O Palmeiras a gente ora, né? 19 e 14, que foi dia 26. 26 de agosto de 14. É a hora. Fiquei de cabeça, não. Olha só, amigo. Até às 14 horas e 30 minutos. Até porque ele começou a torcer em 2005. É. Olha só. A mãe que me levou. Foi minha mãe? Foi. Minha mãe é um doce, olha, né? Olha, minha mãe falou, vou ajudar o Motinha, vou levar ele no Morumbi. A véia senão... falou, ai, vamos ver o jogo do Morumbi. Que legal. É, minha mãe é muito simpática, né? Ela é demais. Minha mãe é demais. Vamos lá. E da minha mãe, então, você deve conhecer o Morumbi. É. Olha o respeito, legal. Olha só, amigão. Olha só, minha mãe deve ter dado a escalação também e falado pra ele, ó, deixa eu falar, explicar um pouco da história. Olha só, amigão, mas o que você quer, Domenico? Você quer ser campeão? Você quer vitória no clássico? Quer jogar bonito e ganhar de goleada? Então, olha, se o que você quer morar e investir bem, é essa que você quer. A Esser oferece o melhor investimento por metro quadrado, com empreendimentos muito bem localizados em regiões que só valorizam a cada dia. E sempre pertinho do metrô e de grandes avenidas. E a Esser também tem uma preocupação com cada detalhe. Por exemplo, você sabia que muitos apartamentos da Esser já vêm com a fechadura biométrica, a Digital Door? e você não paga nada a mais por isso? Pois é, amigão, é muita tecnologia e cuidado com o acabamento. E são esses detalhes que fazem toda a diferença. Vá ver com seus próprios olhos. Vá visitar o Deseu, o Tatuapé, o Capital Brás, o Charme da Vila na Vila Prudente e o super lançamento que é o Le Village, dois dormitórios com suíte na Casa Verde do meu querido amigo Domênico Gato. Então liga lá na Esser, 3666-0900. 3666-0900 e fale com o consultor. E você, amigão, também vai querer um Esser. É Esser que eu quero. Um abração pro Rafa Horn. Rafa Horn tá desolado. Ele falou, o ano acabou pro São Paulo. Ó, oh, Quintino, tem informação aí? A informação acabou. É de que atletas do Barueri revelaram tentativa de suborno na Série A3 do Paulistão. Deve ter sido isso aqui que o Martorelli deve ter se referido. Proposta foi levada por apostador asiático que queria derrota por mais de 3 gols para o Rio Preto. Ex-gestor nega, mas sócios e jogadores confirmam. Vou ler rapidinho aqui, ó. 2 jogadores do Grêmio Barueri, lanterna da Série A3 do Campeonato Paulista, sem nenhum ponto conquistado em 10 jogos, relataram a um jornal da capital que o time recebeu uma tentativa de suborno para perder uma partida de forma proposital. A proposta era que perdesse por mais de 3 gols de diferença para o Rio Preto, fora de casa, pela 4ª rodada da competição. Segundo os jogadores, a oferta foi rejeitada pelo elenco. Mesmo assim, o Rio Preto venceu por 4-0 no dia 11 de fevereiro. O dinheiro, US$25 mil, viria de um apostador asiático. A proposta teria sido levada ao elenco pelo empresário Jaci Martino de Oliveira, ex-gestor do Grêmio Barueri, por outras 2 pessoas. A este jornal, Oliveira negou a acusação, mas Matheus Soares dos Reis, sócio dele, e que trabalhou como técnico da equipe do jogo em questão, confirmou a versão dos jogadores, ressaltando que eles rejeitaram a recomendação para que perdessem a partida. Mas aí tem que investigar. Creio eu que o Martorelli falou baseado nisso. É, tudo bem, mas que seja. Tem que matar na origem. Tem que matar na origem. Porque começa aí, aí já vai pro B, pro C, pro A. Pro C. Exatamente. Apostador asiático. Tá porra, apostando na Série A3, velho. Porra, velho. Para o tá mundo estranho. Que eu quero descer, né, Benja? Aposta, esses caras apostam em todos os jogos. Tudo bem, mas é estranho, tudo, né? Em tudo. E o time é lanterna e apanhou de 4 também. Sei lá, hein? Bom, Estádio 97 em nome de HDI Seguros. É debate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Vamos ao Momento Sem Parar. Agora, Momento Sem Parar funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Olha o azul do aí. Ainda não saiu nada do mudança de jogo. É isso. Alô, é, a qualquer momento a gente informa. São Paulo aí, Palmeiras? É, o São Paulo vai mudar. Vai mudar, né? Tem a passeata? Então, o pessoal tá falando que vai, mas... Mudar pra quando? Tem que antecipar pra sábado. Alô? Ih, rapaz, tá, domingo, tá ruim o seu telefone, viu, velho? Domingo é dia de botar uns 288 milhões tá ruim, de pessoas. Tá péssimo. Alô, tá melhor agora? Alô, qual é o teu nome? Leandro. Tá muito ruim. Tá ruim, viu, Leandro? Tá, vou tentar. Vamos tentar, vamos fazer o seguinte: manda teu nome completo. Ah, eu quero ir na torcida tá. Estádio 97. Então vamos fazer o seguinte: você vai na torcida, manda teu nome completo. Leandro. Hã? Corvas. Corvas. Bandelini. Leandro Corvas Bandelini. Não, Corvas. C de casa, O de orelha, S de sapo, A de amor, S de sapo. Copas. Corvas. Copas. Manda o último nome. Leandro Covas Guandolini. Tá bom, você tá na torcida, você tem que estar, tá, ó, anota o endereço Vilela. Aí, ó. Você tem que estar tá a partir das 19h45, você vai entrar pelo estacionamento Portão C1, na rua Padre Antônio Tomás, 72. Beleza. Tá bom, você sobe até o 4º andar lá e fala que você tá na torcida Estádio 97 de um camarote único, tá bom? Beleza, valeu. Obrigado, abraço. Abraço. É, não dava, infelizmente não dava. Vamos tentar aqui mais um ouvinte? Esse valeu como primeiro? Sim. Valeu, né? Então vamos lá. Momento Sem Parar, agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Alô? Alô, Dodô. Agora melhorou. Quem fala? É o Guilherme. Guilherme do que, Guilherme? Guilherme Augusto Congarese de Oliveira. Quantos anos você tem, Guilherme? 2.4. RG 2.4 hoje. É, se for o Guilherme Tel, tudo bem, né? Guilherme Tel? Ah, sensacional! Lembra do Guilherme Tel? Guilherme Tel, o cara, Dodô, que inventou palmeirense, o telefone. Sim. Já conhece, Bá? Já tem o cadastro. Já tem o cadastro certinho? Sim, então tá bom. Mas e o bairro? Tem também não? Qual é o bairro? O telefone, tô Caieiras. Caieiras. É, terra do Marcos Assunção. Ah, entendi. É isso aí, Benja. Então tá bom, é Verdão, né? Ô, seu Benja. Verdão, Dodô, eu quero ir na torcida de estádio 97. Então já tá lá no camarote único, tá bom? Você tem o endereço aí pra estar lá na rua Padre Antônio Tomás 72, a partir das 8h15. Beleza, Dodô. Tá bom? Assistiu o jogo ontem, tá assistindo, tá acompanhando? O que você tá achando? Assistido, do ontem não é muito parâmetro, né? É. O time do Cavariano é bem fraquinho, né? Muito ruim, então, né? Então acho que a gente não dá pra se basear. Mas tudo bem, mas passou agora... o carro. É ruim, mas não, passou o carro, que... né? É, agora, e não cara, passa! Olha, só uma coisa aí. É crise, né, ô, rapaz. Boa noite, todos. O Quintino vem aqui, parece ano novo, ó. Felicidade só. Foi roubado o jogo ontem, hein? Como assim? O Cavariano era melhor. Roubado. Inventaram o pênalti lá. É mesmo, Zedão? É. Ô, Azedão. Azedão. Mas aquele pênalti lá claro, foi mandrake. Fala aí. Qual é o próximo jogo do Santos na Libertadores? É com a sua mãe. Pergunta pra ela. Juiz! Vai jogar enfiado atrás dela. Azedão? Vou fazer pra ferrar ele. Ferrar o sofrimento. Vai. Quando eu estiver na mesa, vou expulsar esse desgraçado. Ele vai jogar enfiado. Por trás, calma, demais. Calma, Zedão. Você tá nervoso, velho. Você não ganhou ontem. Calma, Zedão. Ô, trouxa, eu desligo o teu microfone, hein? Quem ganha é o jornalismo. Ô, seu trouxa, desliga o microfone. Não. Você não vai desrespeitar a mãe do torcedor. É o jornalismo. Vou sair daqui. Sai daqui, pode sair. É um desequilibrado, E esse brinquinho dele? Esse brinquinho dele? Ah, eu quero que se dane o brinquinho dele. Sai daqui, ô, Azedão. Tô falando do Verdão aqui, não tô falando do... Ô, vó. Ô, vó, leva o Azedão, vó. Fala aí, meu velho. Continue. Então, ô, Dodô, eu tava... O Alione vem em dois bons jogos aí, né? Apesar que no último jogo da Liberta ele entrou só no finalzinho. Mas eu creio, eu concordo com o que a vovó disse. Eu tiraria o Gabriel Jesus, colocaria ele junto com o Robinho, com o Cristaldo na frente e o Dudu. Acho que dois homens de meio de campo, o Palmeiras ia ter mais qualidade no passe, ia ter mais condições ali de segurar a bola. É, uma forma de jogar também. Duvido que ele vai mudar a formação dele. Sabe qual seria a outra forma? Norberto. É capaz dele tirar o Robinho e colocar o Alione, viu, Dudu? Uma outra também forma acho era que é mais fácil ele tirar o Robinho, assim, tô dizendo, não que eu ache legal. Tô falando que, pelo que a gente vê, o Marcelo escalando o time e tudo, ele não muda o time dele. É por isso que tem que mudar. Ele vai cair com essa formação, mas ele não vai abrir mão, não. Ô, Norberto, uma outra que poderia ir, poderia ser, né? Seja, o Elvido jogar. Poderia ser. O Elvido e o Zé Roberto. A senhora é bem burra, né? Ai, que idiota. Olha, cuidado pra não escorregar aí, viu, Tom? Escorregar na urina que escorreu da tua perna. Eu tô tratando disso, idiota. Não faz isso no ar. O RG, o pior é que tem gente que acredita que é uma senhora, né, velho? Olha, que idiota. Pô, vamos avisar, viu, que nós estamos maltratando uma senhora, viu? É o Rua imitando. Então, jogar o Norberto, jogar o Zé... Que Norberto, vó? O Vinto, né? É Guilherme. Guilherme. Jogar o Zero no meio e o Evide na lateral. Só que o Evide ontem travou igual... Mas ele marca mal demais, hein, então, vó? Ele parecia aquele jogador que trava no FIFA, sabe? Que fica parado. Aí o menino... Só corre. Ele não marca mal demais o Evide, viu? O Norberto, mas nem o jogador que fez o gol imaginava que tava tão sozinho. Ele olhou pro lado, mandou um assalto. Mas aquele Thiago Martins tá indo bem na zaga, melhor que o Roger Carvalho. Não que o Roger tenha comprometido, mas aquele moleque mostrou personalidade, hein? É, mas o Marcelo já escalou ele pra quarta-feira, viu? Ele já disse que joga, viu? Vai jogar, ele é bom, ele jogou pelo Paysandu, né, o ano passado. O problema do Palmeiras não é zaga, viu? Não. Hoje não é mais. Não, o problema é do meio pra frente, o problema do Palmeiras, né? É o meio de campo. Tem... Porque aquele jogo lá, Dodô, eu concordei bem com o pós-jogo, né, na quinta-feira. O que o Palmeiras jogou na sexta-feira, quando você disse que o Palmeiras não, é inadmissível aquele futebol apresentado, porque o segundo tempo do Palmeiras foi pra se esquecer, né? Um time que quer ser campeão não pode jogar daquele jeito nenhum. Então, Domênico, até onde aquela vitória contra o Rosário e essa vitória contra o Capivariano não foram ilusórias? Até onde dá pra confiar? Porque o primeiro tempo que fez contra o Rosário foi um negócio atípico, né? A torcida acreditar que o Palmeiras poderia jogar e o futebol. E vinha de derrota contra a Ferroviária, né? Então, até onde dá pra acreditar que o Palmeiras tá jogando bem? Ah, não sei se dá pra acreditar, mas eu acho que pode dar confiança. É diferente, né? Se você tiver... Acho que assim, quando o jogador tem confiança, No subconsciente ele joga melhor. Sim. O prazo fez essa observação, né? Exatamente. Lembra quando eu falei aqui? Contrata um psicólogo, então, porque os caras estão... Porque não é possível a Ferroviária vir dentro do estádio do Palmeiras e ter mais posse de bola que o Palmeiras. Mas tá com o time montadinho, viu? Não, tudo bem, o Quintino, mas não pode vir aqui dentro de casa ter mais posse de bola que o Palmeiras. Verdade. Pode jogar melhor. Mas com mais posse de bola dentro da nossa casa. E perdeu o Rosário, ontem, por exemplo. O Rosário vem aqui. Perdeu ontem. Perdeu ontem. Perdeu? Perdeu. Perdeu mesmo? Perdeu pro Novo Horizontino. Você tá brincando? É, tá vendo? Em casa? E hoje, se terminasse o campeonato e tivéssemos os cruzamentos nos grupos, Ferroviário e São Paulo em Araraquara. É, porque eles estão em primeiro. É o único. Menina, São Paulo é o único time dos grandes que tá em segundo na chave. Né? O Palmeiras pegaria o Ituano em casa, o Corinthians pegaria o. Como é que chama lá? O São Bento, né? Tá feia a coisa, né? São Bento aqui. Tá Santos pegaria o Linense. Tá tão ruim que pegaria o Ferroviário lá, hein? Olha, Ferroviária é um time bom. É, não sei não, acho que ia ser difícil pro São Paulo ganhar, viu? Hoje. A Ferroviária é um time bom. Porque é jogo único. Junto com o São Bento aí, e o Ituano, o melhorzinho. Não, mas a Ferroviária é o melhor dele. O Santos pegaria quem, o Santos? Linense. Linense. O Corinthians pegaria o... Palmeiras perdeu pra Linense. O Corinthians pegaria o Red Bull. Corinthians e Red Bull. O São Bento, o São Bento é do grupo do Santos. É, quem tá brigando, desculpa. O Corinthians já pegou o São Bento. O Corinthians pegaria aí ou o Red Bull... perdeu pra Linense. Ou Água Santa, cara. Nós perdemos pra Ferroviária e Linense. Porque os dois estão brigando. É bom, é bem armadinha também essa Linense. Não é igual. O Red Bull é melhor que o Água Santa, né? O Red Bull é melhor que a Água Santa? É, hoje o Red Bull. Red Bull deu um ferro no Santos, não, no Vale do Paraíba, semana passada. É? Ah, é, foi o que o único ganhou do Santos. Fala aí, meu velho. Fala, Guilherme. Mas, ô, Dodô, até pra baixar a bola do Santos aí, Paulista não vale nada, viu? O que vale mesmo é Libertadores. Ah, a voz do povo, velho. Aliás, não vale mesmo, mas a torcida do Palmeiras novamente comemorou mais um gol do Santos na Arena. Que vergonha, hein? Saiu o gol do Santos ontem na Vila a galera gritou lá, né? Lógico. Já virou. Pô, já é algo comum, né? Comemorar gols do Santos na Arena. Na parabéns. Na Libertadores a gente comemorou o quê, Adenei? Oi? Na final do jogo da Copa do Brasil, a gente comemorou o título, né? Já da mesma maneira que vocês comemorou no Paulista, lá que vocês perderam e saíram chorando lá da Vila. Não, mas pera tá aí, tudo igual. No critério de desempate aí, a Copa do Brasil vale mais. Vale mais, concordo, vale mais. Mas que eles choraram porque perderam o Paulista, não vem com essa história de que não vale nada, não. Mas não perdemos na nossa casa. E ficaram com o menino na nossa casa. Sim, vale mais. Mas é bom ganhar, né? Essa casa não perde, não. É, vale mais, mas é bom ganhar, né? É, você bom ganhar. Mas fica pra Libertadores, né, RG? É, mas não, também, chegar na Libertadores pra fazer papelão, é melhor ficar no sofá, hein? Mas nós não estamos fazendo papelão, não. Não. Vergonha, tô falando. Quem tá fazendo papelão aqui, ó. Então, só tô falando. É melhor ficar sentado no sofá assistindo. Quem tá fazendo papelão? Quem tá fazendo papelão é nós, é vocês? Que história é essa, velho? É RG que te atropelou. Que isso, velho? Quando sou eu, você parte pra cima. Quando é o Domênico, você pipoca, né? Domênico é gente boa. Ele perguntou, ele falou assim. Domênico é gente boa. Fazer... Sabe que ele não quer fazer média com ninguém. Nós temos quatro pontos. Quatro pontos. Domênico quem tá fazendo feio na Libertadores? Vergonha, não. O Palmeiras ganhou dentro de casa e quatro fora, tá? Quem tá fazendo vergonha? Quem tá passando vergonha na Libertadores? Meninas. Menina é sua mãe. Ah, ela é filha da mãe. É o seu pai, seu tio, todo mundo. Respeita aí, ô trouxa. Ai, Luciana Gimenez do rádio. Você tá alterado, mano. Luciana, não. Se fosse ela, teria engravidado do Mick Jagger. E não de um caminhoneiro, viu? Cartão amarelo pra você, Motinha. Falta de respeito, respeita. O São Paulo perde, você ofende todo mundo. Não, falta de respeito com o time. Mas não te xingou. Se aqui é um programa de brincadeira, mas falta de respeito tem limite. Não, mas você tá faltando de respeito com todo mundo. Calma, Mota. Deixa falar de nós. Já começou. É falta de respeito, sim. É falta de respeito, sim. Vocês respeitam o nosso time? É falta de respeito, sim. Brincadeira tem limite. É falta de respeito. Respeito o meu time, que eu respeito de você. Ana Paula do Estádio 97. Vai lá e enfia a mão nos cornos. Vai lá e enfia a mão nos cornos dele, Mota. Nós, São Paulinas, não estamos aqui... Para também de falar merda, você. O que foi? Eu estou defendendo o nosso time, menino. Para de falar merda, você também. Você gosta do São Paulo, eu também gosto. Falta de respeito. Quando tava calado fundou... até agora. Não quando falou nada até agora. Agora time, não fala menino. Merda, você fala. Quando que fundou o nosso time? Fala a verdade, dia 24. Ah, vai da sua mãe. Da para de defender, Mota. Respeito, São Paulo. Ô, Mota, para de falar palavrão. Guilherme. Ninguém tá te xingando. Mande seu abraço. Tu precisa ter mais autocontrole, calma, cara. Calma, gente. Guilherme, manda teu abraço pra quem quiser. É, falta de respeito. Ô, Benji, ele tá bravinho porque o Leco não mandou mais mensagem pra ele. É, seu pai mandou. Ah, para de xingar o ouvinte. Mandou lá. Vai lá, fala pro Nobrinho te dar mais um troco lá. Cadê o cartão dessa sobrevivência? Você não tem controle emocional pra fazer programa quando o São Paulo perde. Calma, mostra. Hã? Eu posso dar um recado pro Guilherme? Pode. Com todo o respeito, Guilherme. Você falou da ausência do Santos na Libertadores? Eu tô esperando o Mundial do Palmeiras até hoje, viu? Só pra recordar. Porque o Santos não tá na Libertadores. E eu tô esperando o Mundial do Palmeiras desde que ele existe. Então vamos. É um fato normal. Só um minuto. Vem aí, Dodô. Pega logo aí. Viveu bem, Mota. Saiu do foco, mano. Então pera só um pouquinho, Vamos lá. Não vem com o campeonato de 51, não, hein? Não me interessa. Você sabe ouvir, vamos ouvir então. Já que é assim, vamos ouvir aqui. Vamos lá. Põe aí, pra calar a boca do Quintinho. Pra acabar com a palhaçada, vamos lá. Vamos lá acabar com a palhaçada. Acaba com o Quintinho. Pera, Boguinho, pera. Tipo alto aqui o bagulho. Mas ele tem as ideias de tipo alto aí. Pera aí. Volta aqui. A lista seleta de clubes brasileiros campeões mundiais ganhou hoje mais um integrante. A FIFA reconheceu que a conquista da Copa Rio em 1951 deu ao Palmeiras esse direito. O torneio foi disputado com sete times. Agora, os brasileiros campeões mundiais são o São Paulo, três vezes, o Santos, duas, e mais, o Flamengo, o Grêmio, o Corinthians, o Internacional e agora o Palmeiras. Obrigado. O Fluminense. Chega, não, acho que não precisa mais mostrar, né? Copa Rio? Saiu no Jornal Nacional, vale, não. Ah, saiu no Jornal Nacional, ponto passivo. Saiu no Jornal Nacional, ponto passivo. Vocês ouviram ele falando que a FIFA que falou? Nem tudo que o Jornal Nacional fala é verdade. Eu ponho de novo. Nem tudo que o Jornal Nacional fala é verdade. Eu vou pôr alto pra todo mundo ouvir. Não tá tudo que o Jornal Nacional fala é verdade. Acho que não ficou claro. É um jornal de respeito, né? Acho que é um jornal de respeito. Vamos lá, então deixa eu desligar o microfone de todos esses caras aqui. É, bora, mandou cala a boca. Já que estou eu, dane-se. O dia que você saber fazer a mesa, você faz. Enquanto não sabe, eu faço. Ouve. Não interessa. Ouve essa porcaria aqui. Agora vai ouvir. Ninguém mandou. Toma. Trouxa. Ai. Ah, lá, deletaram o áudio. Não, deletou porcaria nenhuma. Deletou. É uma vez só, velho. Não, senhor. De clubes brasileiros campeões mundiais ganhou hoje mais um integrante. A FIFA reconheceu que a conquista da Copa Rio em 1951 deu ao Palmeiras esse direito. O torneio foi disputado com mais sete times. Agora, os brasileiros campeões mundiais são o São Paulo, por três vezes, o Santos, duas, e mais, o Flamengo, o Grêmio, o Corinthians, o Internacional e agora o Palmeiras. O Fluminense, campeão da Copa Rio de 52, também solicitou o reconhecimento da conquista. Solicitou, mas por enquanto nada ainda. Tá certo? Então, pronto, acho que tá bem claro. Foi comemorado 60 anos depois. Parabéns, não, hein? Não. 60 anos, mano? Sim, não, de 51 para 2016? Não. Meu pai comemorou. E a jurisprudência que abriu então, mas foi comemorado. Meu pai comemorou em 51. Mas a Copa Rio, não o Mundial. Aliás, não só o Palmeiras. O Brasil comemorou. Copa Rio, não o Mundial. Mundial. Acabou de falar aqui. Que não, a FIFA. Mas teu pai comemorou a Copa Rio na época. Então, que valia o Mundial. Tanto que reconheceu agora. Que entrou pros clubes seletos. Mas seu pai comemorou a Copa Rio. Então, ganhamos valeu ou não valeu? Rio. Valeu ou não valeu? Fala, vovó. Ah, então o Júlio Rimeno era a Copa do Mundo, porque ele tinha nome de Copa do Mundo. Então ferrou tudo. Vovó, você viu o título? Júlio Rimeno, o nome da taça. Não confunda. Ela é burra. Eu tinha 25 anos. Ela já era velha. Agora é amante do Oberdão, Benja. Agora é amante do Oberdão. Olha, Guilherme. O bigode dele, viu? A vó pegou. Não, vamos lá, Guilherme. Um grande abraço pra você. Então você tá na torcida. Já passou o endereço tudo direitinho pra você, né? Não xinga ele de trouxa, Mota. Tá bom. Guilherme, um grande abraço. Gente, o que o Mota tem hoje? Valeu, Motinha, seu trouxa. Valeu, um grande abraço. Vamos lá, momento sem parar do Estádio 97. Funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Vamos lá, Zuba tocou. Eu fiz. Ô, Domenico, rapidinho. Eu fiz um pedido oficial de desculpas em nome de todos aqui no Twitter por essa enxurrada de ofensas e esse total descontrole emocional do Mota. Tá? Alô, quem fala? Alô? Quem fala? Rafael? Ô, Rafael, tudo bom? Tudo certo. E aí, doutor? Tudo bom, graças a Deus. Rafael do quê? O nome completo? Rafael de Araújo Lemos. Quantos anos, Rafael? 27. 2,7, RG. Onde lemos que rolou tudo isso? Sensacional! É agora, velho! Nota 10! Esse puxador de nota sabe das coisas. E qual que é o bairro que você mora? Moro na Vila Mariana. Vila Mariana é nós, pô. Moreira na Romada e Cabrini. Certo, certo. Perto da estação ali. Tem uma estação na esquina ali, estação Vila Mariana. Sim, sim. Tá certo. Tem, né? E o time, Rafael? Ah, Dodô, aqui é palestra. Aí, palestra! Eu vou só, te pedir um favor, amigão. Por favor, converse só de Palmeiras com o Domênico. Não irrite o modo que ele está totalmente descontrolado hoje, tá bom? Não, eu vi na última ligação, nem vou usar, vou ficar aqui na minha. Não, você pode até falar alguma coisinha ou outra, mas só não pega pesado. Não, pode deixar, aqui é Palmeiras, só vou falar de Palmeiras. Por exemplo, se você encontrasse o Mota no elevador hoje do Terraço Itália, aquele que demora 20 minutos para descer, o que, que você falaria para ele? Nossa. Faz analogia do precipício. O que, que você falaria? Olha, meu... Deixa nós já tá passamos aqui. Por isso, ele nós já tá passamos aqui, por isso. Já passamos muito por isso. Já passamos por isso. O São Paulo é o que aconteceu com o Palmeiras há tempinho lá atrás aí. Ó, ele não te ofendeu, mano. Só resta saber quanto tempo não, vai. Ele não te ofendeu. Só resta saber quanto tempo vai demorar pro São Paulo, porque o Palmeiras demorou muito. Ó, do Palmeiras demorou, hein? Ué, porra, tá acontecendo no São Paulo o que aconteceu no Palmeiras. Ele não te ofendeu, dirigente. É, essa política interna de clube, o cara que só pensa Gutinho, nele, hein? Jogador. Hein, Quintino? Política interna de clube derruba o time. Hein? Acaba com o clube. Ué, o Santos teve agora, né? O que passou por lá. O que ele fez com o Santos? O doutor Otílio Rodrigues. Ah. Mas foi pouco tempo, né? Mas teve jogador que foi buscar. Entregou o jogador da base a preço de banana. É. Jogadores na justiça deixando o clube. Mas, a capivara do Leandro Damião pra pagar. É, putz, velho. Ficou uma grana, hein? Ô, Rafael, tá acompanhando o time do Palmeiras? Tá gostando? Tá achando que não ainda? Calma. E aí? Então, eu acho que é muito cedo pra falar se eu tô gostando ou não, porque aquele jogo contra o Rosário me assustou. Assustou, Aquele jogo assustou. Então, contra o Capivariano, beleza, foi bem, tocou bola. Pô, o Cristaldo fez um pivô legal lá no primeiro gol. Só que é muito cedo pra falar, porque a qualidade da equipe é duvidosa, né? O Capivariano é muito fraco. É, de fato é mesmo, né? Entendeu? E o Rosário, contra o Rosário, que é um time mais ajeitado, a gente viu no que deu. Eu só não sei dizer se a gente tomou aquele sufoco por causa da qualidade do outro time ou se é por causa da ansiedade. É medo, tava, viu? É medo, tava numa fase ruim e eles sabiam que não podiam perder nem a pau em casa. Então é medo. Ó, contra o Capivariense. Capivariano. Mano. Aí, por exemplo... Hã? Eu tava até com o menino aí que trabalha aí, o... Bota. O Vilela, né? Ah. Por exemplo, eles arriscavam a saída de bola, o volante vinha buscar, o zagueiro já abria na lateral certinho, eles arriscavam. Ontem? É, por quê? Já não tinha tanto medo. Exato. Quanto Rosário do Centro... Pode ser a confiança, pode voltar, né? Sabe por quê, Jojo? Os times que saem jogando atrás, o volante vem buscar a bola. O Palmeiras faz isso, o braço fica com medo de tocar. Agora já, pelo menos... Pelo menos... Vamos ver, né? Ontem já tava... Já melhorou um pouquinho. Eu acho que é confiamento, né? É, precisa confiar, né? O jogador tem que ter confiança. É do verbo de confiar. É. Precisa ter um pouco de... O jogador tem que ter confiança. Se não tiver confiança, meu velho, não adianta. Não vai. Mas só não, ganhando, né? Pra conseguir. Só ganhando. Foi o que o Prass falou. Tá? Agora duas vitórias seguidas pra poder dar uma tranquilidade pro time poder jogar melhor. Ô, Domênico, você é a favor aí da troca do Marcelo Oliveira? E perguntar pro ouvinte também, vocês não, podem responder? Não, não sou. Ou vocês dariam talvez um voto de confiança pra ele? Porque se você for bancar o cara, tem que bancar agora até o término da Libertadores, pelo menos. Não dá pra chegar e falar, ah, se tropeçar no próximo aí muda. Porque, porque... A cada rodada que você avança, entendi, é pior se você for deixar pra trocar lá na frente. Ele fica, porque os outros jogos é só lá na frente. Não, né? Mas então, vó, a questão que eu faço é a seguinte, ou confiam... Mas olha, ou mano, eu gostaria que ele ficasse. Se for pra trocar, é pra trocar. Meu Deus, sabe por quê? Eu acho que o problema do Bayern não é treinador de futebol. Se é o Ganso? Sabe por quê? Eu acho que o cara é um cara vencedor, o cara conseguiu vários títulos aí nacionais. Em pouco tempo, não é em... Nossa, ganhou 20 anos atrás. Não, ganhou agora. Ganhou com o Palmeiras agora. Ganhou com o Cruzeiro dois seguidos aí, há 2-3 anos atrás. Sabe? Chegou em 3-4 vezes Curitiba. Numa final de Copa do Brasil, que é difícil. Ele fez o Curitiba e ainda ganhar... Curitiba, né? Chegou duas vezes Curitiba. Ah, o Curitiba ganhou de 6. Chegou com duas vezes. Você lembra? Sim, mas ele eu tô dizendo com relação a chegar em final. Então, mas ele jogava bonito. Sim. Né? Uma ele perdeu pro Vasco, uma ele perdeu pro Palmeiras... Então, assim, é um cara que tá chegando nas competições. Eu acho que... E só tem uma coisa... Foi Vasco, Palmeiras, Santos, qual foi a outra final que ele chegou? Ah, Cruzeiro e Atlético. Ele chegou Cruzeiro e Atlético. Curitiba. Não, com Curitiba, Curitiba ele duas vezes. Que perdeu, né? E uma com Atlético e Cruzeiro. É, perdeu. E seria a quarta que ele perderia. Se perdesse pro Santos, seria exato. Seria tetra vice. Né? O zagueiro, o goleiro do Santos foram o do três. Santos foi do. Vanderlei, trivice. Ele tava no Curitiba as duas vezes, né? É, foi trivice, é verdade. Alô? Agora, fala, ô, Guilherme. Alô? Rafael, fala aí. Fala, Rafael. Alô? Oi? Alô? Oi? Você tá ouvindo aí? Sim. Fala, Rafael. Eu tô zuzuzu aqui. Acho que ele não tá ouvindo a gente. Rafael? Acho que foi pro saco a ligação. 3x3, Rafael. Bom, Rafael. Ficou no mudo. Ih, rapaz, ficou, entrou ligação, acho que, como é que chama lá? Alô? Cruzada. Ligação, alô? Ixi, ligação cruzada. Tá dando ligação cruzada. Então tá bom. Rafael, você tem o endereço certinho pra estar lá no jogo? Opa, passa pra mim, por favor. Rua Padre Antônio Tomás, 72. Padre no estacionamento... Antônio... Isso. Tá. Padre Antônio Tomás, 72. Ah, e só pra formalizar, quero ir no estádio pra torcida 93. Você já tá lá. Você já tinha falado, parece, mas tudo bem, né? Beleza. Tá bom? Padre Antônio Tomás. 72. Entra lá pro beleza. Portão C1. Tá ótimo, obrigado. Falou, meu velho, um grande bom abraço. Jogo. Pessoal. Valeu, tchau. Vai na boa, hein? É puta camarote aí. Da Único, hein? É isso aí. Pois é, meus amigos, foi aí o momento sem parar do estádio. Não. É isso aí. Acabou. Ô, RG, como é que foi a partida do final de semana, hein? Ah, Dodô. O que foi? Dodô. Que foi? Peixe bem, Dodô. O Corinthians bateu cabeça. Sabe quando dá trombada? Quando dá trombada? Sim. E o Ricardo Oliveira, velho, que é aquilo? Só meteu dois de leve. Não, RG. Não tô falando da partida lá, não. De ontem, tô falando da partida pra Santa Isabel. Aquele sítio maravilhoso lá. É isso que eu tô falando, é. Aí sim, Santa Isabel é nós, né, Dodô? Mas a partida pra Santa Isabel, velho, pode ser, Dodô? É de boa, estrada legal, tudo na hora certa, todo mundo usando o cinto. Sem beber antes de dirigir. Sabe como é que é? Tem que ser esse o esquema, Dodô, pra ir pra Santa Isabel. E vou te falar, Dodô, quando a gente passa ali naquela pista de cobrança, do pedágio, a gente sempre obedece e cumpre aquele regulamento da quilometragem. Sabe qual é? Quarentinha, velho. É, ali pra passar quarentinha. Quarentinha. Né? Fazer a leitura. RG, é isso gostou? Aí. Gostou? Olha só, dirigir com atenção é a parte mais importante da viagem, hein? Uma campanha do Sem Parar, para você viajar seguro e chegar com tranquilidade sem parar, sua vida no seu tempo. Estádio 97, em nome de Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Em nome também aqui de Polo Ar, com a Polo Ar Ar-Condicionados e a LG, você entra no clima. Em nome de Extra, o maior vendedor de pneus do Brasil, aproveite, você merece um Extra. Fala, Quintino. Cara, se eu estiver equivocado, vocês me corrigem, vou aproveitar aqui o gancho que o RG deu aí falando do clássico ainda. O Benja apostou com o Supla sexta passada? Não apostou? Eu fiquei com a sensação que ia rolar essa aposta. Velho. Apostei que ele viria com a camisa do Corinthians. Não, mas ele e eu não gostei de cueca. Aí ele falou, não, negócio de cueca, né? Aí tu não aceitou, foi isso? Eu não aceitei. Aí não Benja. Ficou apostado? Correu, hein? Pensou você os ele não quer mostrar essa bundinha de urso dele. Mostrar a bunda, eu até mostro, se quiser. Bunda pra dentro. É mostrar é minha? Ô, Benja. Paguei? O Tchau apagou o nome dele. Tá no seu nome, RG? Lógico. Se quiser ver, venceu no caso do povo. Passar o cogel na mão que você vai ver outra coisa legal. É minha. É minha essa bundinha de urso aí. Não, eu falo pro Benjamin, que ele não sabe, daqui a pouco tem um funk em homenagem a ele. Cadê? Não tá aqui? Não? Tá bom, pô. Olha! Avião. Mais um avião, hein? Avião do Estádio 97. Só deixa eu lembrar você que o avião do Estádio 97 continua voando alto em 2016, hein? Mais uma vez, vai levar você para assistir o maior clássico depois de Palmeiras e Corinthians, Barcelona e Real Madrid. Sim! Sensacional. Você com acompanhante no Camp Nou e mais, visitando a Catalunha, um dos melhores destinos da Europa. Para concorrer, anote quantas vezes você ouviu passar o avião do estádio. Esse aqui valeu, esse que passou agora aqui. Valeu, hein? Tá bom? Vai anotando. Aí você vai escolher o dia e o dia do que você ouviu lá, o avião, e quantas vezes. Para você poder entrar no ar aqui, no dia 11 de março, mais conhecido como esta sexta. Tá chegando. Esta sexta. Aí sim. Tá bom? Nesta sexta você vai ser o primeiro ouvinte que entrar no ar dizendo corretamente. Olha, eu vou escolher um dia aí. Sei lá. Dia 1 de março. Quero falar do dia 1 de março que passaram aí N aviões. Se você acertar o número, você garante a sua viagem. Claro que você tem que ter o passaporte em dia também, você e o seu acompanhante, né, RG? Porque também não tiver passaporte, não viaja, tá bom? Lembrando que faremos o programa ao vivo, eu, Rudy... Não, eu, Rudy, não. Eu, Mota, Você gostou, né? Eu Motinha, adoro. E também o Mano. Barcelona é minha casa, meu quintal. Em Barcelona, em Loco, fazendo lá com o Estranho no Ninho Internacional, o Mano fazendo estádio ao vivo de lá. E o Benjamin, o Sombra, o RG, o Rudy e o Bar e todos aqui ao vivo de São Paulo. Isso é um programa ao vivo de lá pra cá, de lá pra cá. Isso é muito chato fazer um programa em Barcelona, né? Ruim, né? Muito chato, hein? Eu não conheço o Barcelona, mas deve ser chato. Chato é assistir o jogo lá, Barça e Real. Chato pra caramba. Verdade. Né? Apoio Singapore Airlines, única companhia 5 estrelas a levar você direto a Barcelona. Também a Agência Catalana de Turismo, Catalunha, o destino dos festivais de música mais prestigiados da Europa. Sim, comida, muito bom. Tá bom lá, e né? Eu vou mandar um recadinho especial pra uma pessoa aí. Qual o recadinho? Chupa Modena. Por quê? Por que chupa Modena? 3 vezes pra Barcelona, velho, pela rádio. O cara deve se doer, velho. 3! Verdade. E um pra Manchester. Quer dizer que ele tem inveja de você? Pô, você precisa ver lá no pedágio, mano. Os caras mandando chupa Benjamin. Tá certo. Estádio 97 também vem em nome de Bozano, mano. Vamos falar de Bozano, né? Opa, vamos lá. Falar só e depois tem o funk do Benjinha. Viu quem foi pega no antidoping? Quem? Xarapova. Xarapova. É mesmo? Então, pra você ver que o doping faz bem pras pessoas. Ah, não faz. Você tá maluco. Vai. O doping faz bem. Não, para, que vai. A Xarapova dopada. Não, o que é legal? A Xarapova dopada ou a Regina Casé sem nada? Xarapova. Não, mas não. Você tá maluco. A Xarapova põe um ovo. A Xarapova. A Xarapova, Xarapova, Xarapova, qualquer coisa, velho. Mas eu acho que é uma das tenistas mais bonitas que teve. Quem é ela, mano? Ela ou a Sabatini? Ah, qualquer uma. Essas tenistas aí também não são tudo isso também, não, viu? Eita. Ah, eu prefiro as mergulhadoras. A Xarapova não é tudo isso? Porra. Ah, você não viu que ela tinha herpes, eu acho? Ah, para! Ah, desculpa, velho. Parecia um cogumelo brotando na bochecha. Quem foi o jogador que não quis beijar ela? Pô, nossa, tem herpes, mano. Teve um jogador aqui que não quis beijar ela, não, mano. Não sei quem foi, não lembro. Mas se eu lembrar, daqui a pouco eu falo. É, Domênico Gato, mas sabe aquele momento em que você se prepara pra cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta pra completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo, Motinha, quando você sai direto do trabalho pra curtir a noite inteira na balada? Aí sim, hein? É, moleque. Pois é. Todos nós temos aqueles dias que valem por 3. É ou não é? Com certeza. E é justamente nesta hora que nada pode falhar. Nada pode dar errado. Por isso, a Bozano Inove traz o desodorante Bozano Extreme. Esse é top demais. Eu uso diariamente. Ele oferece 72 horas de proteção. Uma proteção extrema pra você viver o seu máximo, cara. Agora, a linha de desodorantes Bozano ficou muito mais completa, oferecendo ainda mais performance pro seu dia, rapaziada. Aí sim, hein? Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito mais proteção, rapaziada. É isso aí. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. E só lembrando, Domênico Gato, que o pessoal da Bozano tá preparando um kit, mas é um kit, que não é um kit. É o kit. É o novo kit que vem aí. Uma baita novidade, Motinha. Faz um aguardem, sucesso, hein, velho. Aguardem que vocês não vão se arrepender, tá bom? Beleza. Estádio 97 também em nome de HDI Seguros. É de bate pronto. Consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Tá passando avião pra caramba hoje. Anotando, hein? Cara que ganha essa viagem. Putz, sensacional. Tá bem pra caramba, hein, velho? Bom, senhoras e senhores, vamos então agora ao funk do Benjinha. É, homenagem ao Tatu. É uma homenagem? Favorável, homenagem ao Benjamin, que foi o cara que me trouxe pro estádio. Deixa eu ver. Que merece, né? Ah, é? Foi ele que trouxe você? Você vai morrer hoje. É? Não, não vai não. Vai. Não vou deixar? Vamos lá. Aê, nós gostamos assim, nós quase final de semana em Maresia. Vai achando que pobre pode andar em Ginópolis. Sim, foi, meu amigo. Dá uma olhada no amigão, tá tranquilo. Olha o tamanho da nave, tá desfavorável. Motinha, dá uma olhada no pacote, amigo. Faz a estrela de Davi, faz o famoso sinal do GPS, vem. Tá tranquilo, tá desfavorável. Só os ricão, vem. Se sou eu, se é o ganso. Se sou eu, se é o ganso. Se sou eu, se é o ganso. Se sou eu, se é o ganso. Se sou eu, se é o ganso. Se sou eu, se é o ganso. Amigo, vai achando que pobre pode andar em Genópolis.

Qual? O original é esse? Não, ele quer esse aqui. Acho que é do burguesinho, ele ouviu. É. Se é o ganso. Porque, cara, é uma coisa que eu fiz de verdade agora, Domênico. É. Se sou eu, se sou o ganso, você não é normal, não, Rudy. Hã? Não, cara, é uma homenagem a um cara que eu gosto, velho. Ele fala, se é o ganso que faz uma jogada. Daqui a pouco vai subir na rede social, hein? Daqui a pouco sobe na rede social, daqui a pouco a gente... Domênico, 10 segundos? Sim. Não. Acabei de receber um link. Acabei de receber um link aqui, vou ler até em inglês. Ah. Results of the International Cup and Cup Japan. Intercontinental Cup. Tô na página da FIFA. Certo. Só tem de 1960 em diante. De 60 pra trás não tem. Tô procurando de 51 daqui da Copa Rio. Ah. Se você se informar um pouquinho, você vai saber que é. Deixa eu falar outra coisa. Se a Copa Rio é o Mundial, o Rio São Paulo é intergaláctico, então? Eu vou ter que colocar de novo o William Bonner falando no Jornal Nacional. Ah, põe, vai. Põe, eu gosto da vozinha. Não, acho que não é necessário, né? Acho que um jornal... Eu tô na página da FIFA. Putz, nossa, a FIFA não sabe nem o que faz hoje. Boa noite. Tanto que, o outro lá saiu por corrupção. Não sei se você sabe, né? Você vai confiar na FIFA? Mas é meio confuso isso. Você não falou que a FIFA reconheceu? Vocês falam tanto, pô. Você não falou que a FIFA reconheceu? Não, quem reconheceu foi o Jornal Nacional que deu a notícia. Falar em FIFA... Um jornal de credibilidade há anos no mercado... Jornal Nacional maior do que FIFA. Falar em FIFA... O Jornal Nacional está há anos... Na televisão, acho que, se não me engano, desde 1970. É. Tá tanto tempo no ar e vocês vão ainda achar que estão tudo errado, então. Mas o Jornal Nacional não é regulamentado. Falar em FIFA. O problema é de vocês, né? Falar em FIFA foi aprovado. As informações são dadas e passadas. Falar em FIFA foi aprovada tecnologia no futebol, hein? É, o evento teste, né? É, que enfim, né? Mas é o começo. Porra, né? Não se esqueça. Mas sabe que período tecnologia de teste. Que é essa, né? É, agora não, saber como é que vai ser feito. Vai a bagaça, bola, né, meu? A bola com chip. Parece que vão. Não. O que vai acontecer, Domênico Gato, é o auxílio do quarto árbitro em vídeo. Que ele tá assistindo e vai poder ver o quarto. Ele vai estar vendo aí uma jogada polêmica, talvez um cartão vermelho que seja direto. Uma jogada de gol, uma jogada de pênalti, enfim. Ajuda. O cara vai poder avaliar e passar no ponto eletrônico. Isso já existe, teoricamente já existe. Já aconteceu no Campeonato Brasileiro, só que a FIFA não tinha dado aval ainda. Agora oficializa. Com o vídeo, aval, né? Esse quarto árbitro que vai estar vendo o vídeo, ele vai estar assistindo o jogo numa cabine via uma transmissão sem narração, uma transmissão... É, tipo, dos próprios caras. Só as imagens. Ou ele vai estar assistindo, por exemplo, de uma emissora de televisão. A imagem tem que ser gerada por eles. Porque ou ele vai assistir via uma emissora de televisão, que o comentário de arbitragem vai falar quando foi ele vai assistir. Ele vai assistir por uma emissora, óbvio, porque os árbitros aí não vão ter como ter acesso às câmeras exclusivas deles próprios. Eles vão ter que se sintonizar em determinada emissora. Mas eles vão ter que baixar o volume da TV. E fica cercado por morenas. Acho que tem três morenas. Olha, se for por emissora de televisão... Morenas de biquíni. Não precisa ter mais um quarto árbitro. Põe lá três pessoas e fala, vai ter um comitê aqui, pronto. A imagem ela é gerada por quem tem né? Então, mas você vai ter a transmissão, a narração, os comentários. Mas eu concordo com você. A imagem deveria ser gerada pela própria federação. Ou pela CBF... Monta o esquema de transmissão. Que quando você vai, Não tem jeito, como você vai fazer isso em todos os jogos? Lógico que tem. Imagina, gente, pelo amor de Deus. Todos os clubes, você sabe que todos os clubes fazem isso? Deus. Mas vocês têm noção de quantas câmeras tem uma transmissão de uma televisão? Como que a federação vai colocar aí 38 câmeras? Uma coisa é a Globo escolher, RG, fala, vou passar pra Praça São Paulo esse jogo, pra Praça Rio de Janeiro aquele, etc e tal. Esses jogos que vão passar na televisão, eles colocam aí 8, 9, 10 câmeras aí pra transmitir. Nos outros jogos que eles só vão passar os gols, eles têm duas câmeras, sei lá, três câmeras no máximo. Mas o esquema, mano... É diferente a estrutura, RG, imagina. O esquema é o mesmo, velho. Então a CBF vai ter 80 câmeras, RG, pra mandar pra todos os campos. E sabe quem vai pagar quanto? Os clubes, novamente. Tem dinheiro pra isso, cara. Como sempre, lá, porra. Então quem vai decidir isso é o comentário de arbitragem da emissora que estiver transmitindo o jogo. Eu não acho. E se o jogo não tiver transmissão, é outra? Aí ferrou. É isso que o Mano tá falando. Você imagina. Mas tem que ter, porra. Por isso que a CBF tem que montar o esquema. Agora há pouco foi falado, dá três. Você acha que tem uma televisão que passou a Barueri e Rio Preto? Então, Nem que viu esse jogo. Na série B, C, o caramba, não vai ser complicado. Agora, por exemplo, se você pegar a série A... Do brasileiro, principalmente. 12 jogos tem. Vai ser comentarista de... Tô te falando, vai ser emissor de televisão. É porque o pay-per-view transmite todos, né, Benja? Então, vai ser emissor de televisão que vai falar. Porque você imagina... Você acha que vai acontecer, por exemplo, vamos lá. Tá jogando lá Flamengo e Friburguense. Aí teve o gol do Flamengo. O comentarista de arbitragem falou, gol legítimo. Depois que o comentarista falou gol legítimo, você acha que o quarto árbitro, o cara que vai estar vendo, vai falar, não, olha, na minha opinião não foi? Não, mas pera lá, eu discordo. Sempre vai ser a mesma opinião, quer apostar? Sabe sempre vai ser a mesma opinião da TV. É, em determinados jogos, aí você tem análise de um árbitro, tá certo? Mesmo? O cara vai lá e dá a opinião dele. Aposto. Você em casa discorda, por que, que o cara que vai estar lá pra julgar é um árbitro também, o cara não vai poder discordar? Às vezes você olha lá duas, e aqueles lances que você olha duas, três vezes, nem você sabe se foi. E dependendo do ângulo, te induz a erro. Porra, e como disse o Bar aqui pra mim, e os risquinhos que estão lá, você vai acreditar naqueles risquinhos todos? Mas não é uma ciência exata, né? É, não é uma ciência exata, mas também vocês estão duvidando de tudo no mundo. Mas não é duvidar. Tem gente que não tem o direito de transmissão. Mas, a CBF vai lá e contrata a emissora tal pra fazer isso. Então, mas sabe o que eu acho, Quintino e meus amigos? Eu acho que assim, lances muito polêmicos não vai ter jeito. Claro que não. Se o árbitro tiver a convicção dele. Mas existe alguns lances, RG, que são muito claros e os caras erram. É verdade. Aí sim, beleza. Quem vai pedir, se é que vai pedir pra rever? Quem é que vai falar pro árbitro que porra não foi? Mas, por exemplo, os lances. O Benjamin acha que a televisão vai fazer. Por exemplo, são só lances de impedimento, de gol, essas coisas? Ou qualquer tipo de lance? Não, não. Lances capitais. Ontem. Vai ter o chip na bola? Aquele Rui Costa, o diretor do Grêmio. Sim. Ele quer usar a nova lei para punir o William do Inter ontem da cotovelada no Bolonês. Por exemplo, Benjamin. Ele falou então, a televisão pegou, as câmeras pegaram. Não, mas isso já acontece. Sete meses fora, acontece, né, Benjamin? Quando é agressão. Hã? Quando acho é agressão, não, mas peraí, mas pelo regulamento não, mas pera, né? Pode sim, pode sim. O que acontece, Benjamin, por exemplo, o lance de agressão, quando o árbitro não vê, mas a TV mostra uma imagem aí de um jogador agredindo, esse jogador, ele é indiciado ali. Nossa, o Sveiter cansou de fazer isso. Então, vamos lá, eu vou perguntar o seguinte. Tudo bem, vai ter tecnologia, tudo. E eu sempre fui a favor da tecnologia, sempre fui. É, acho que um dos poucos que foram aqui fui eu. Agora, e lances, por exemplo, de impedimento? Aí o cara marca o impedimento, Benjamin. O cara para o lance, ou ele vai seguir com a bola até fazer o gol? Porque então, assim, se ele parar o lance e não tiver impedido, o que acontece? Não, isso é a convicção do árbitro, cara. Se ele achar que não, a notícia que saiu no... Aí perde o lance. A notícia que saiu na Folha aqui no UOL hoje é o seguinte, ó. Para diminuir custo de 15 milhões, CBF vai pedir ajuda da Globo para vídeo que auxilia a arbitragem. Mas é óbvio. Mas, gente, a Globo é a emissora que detém os direitos do televisionamento do futebol brasileiro. TV aberta. E eles têm aí o maior número de câmeras, cara. Não tem jeito. Pênalti pro Corinthians vai ser sempre a favor. Mas a questão não é essa. Sempre. A questão não é essa, gente. Como assim, de bobagem. Sempre a favor? Eu tenho... A Globo, eu quero ler o pensamento do dia, hein? No mesmo lance, tá certo? A Globo ela vai ter, no mínimo, aí 5 câmeras pra poder analisar de diversos ângulos. Cabe ao árbitro que vai estar julgando ali, auxiliando o árbitro principal da partida, olhar aquela imagem e deduzir o que ele entendeu daquele lance. Se o árbitro tiver com dúvida, o cara pega e fala, bacana, você tá com dúvida? Aconteceu isso aqui, tô vendo no replay, acabou. Mas é difícil, hein, mano? Que difícil, difícil é pra mim, moto, que acordo 4:30 da manhã e pego 3 ônibus pra chegar. Mas eita! Mas ele tem... fala e a testa dele... Mas tem que ter um cara lá... Muito imparcial, hein, Rivi? Vai ser muito imparcial. Bota imparcial nisso. Porque é o seguinte, aquele cara lá que tá lá... Bota imparcial nisso, velho. Ele vai ter que ser um cara... Olha... Mas, gente, a questão não é ser imparcial, Domênico. É sim, mano. Quando você tem um auxílio da imagem... Se já com o juiz a gente acha que o cara torce pro time e tá roubando... Mas, Domênico, não é isso. Você imagina a televisão agora. Não, mas a gente tem que parar com essa bobagem. Porque, por exemplo, hoje, quando a gente vai discutir algum lance que aconteceu no final de semana... Às vezes eu tenho uma interpretação, você tem outro, beija outro, mota outro, ou RG ou outro. É uma coisa muito duvidosa. Então, mas é que tá, Domênico. Quando você utiliza a tecnologia pra poder julgar determinada situação, a gente tem que parar com esse negócio de, vão estar manipulando, vão estar... Domênico, se for um lance extremamente fácil de você analisar e o árbitro não viu, não tem como o cara errar, Domênico. Ele tá vendo e revendo o lance. Mas e quando, por exemplo, vai, você pega o lance... Mas é duvidoso, não tem jeito. A gente discorda aqui vendo o lance 200 vezes. Então, é isso que eu acabei de falar. Mas então, a questão da imparcialidade. Não, não, mas quando for muito duvidoso... O cara pode tendenciar para um lado ou para o outro. Eu só tenho uma convicção. Não é, A convicção que eu tenho é a seguinte. O Corinthians é igual audiência no fórum. Sem juiz não adianta nada. Caramba, velho. Olha, pega um pinico aí, produção, que eu tô urinando na roupa. Não vai fazer xixi. Ele sentiu o golpe, hein? Essa foi boa, Quintino. Vai vender siri no canal. Você tava muito quietinho, cara. Essa foi boa, essa foi legal. Você tava muito quietinho, Quintino. Essa foi boa. Vamos a mais participações dos ouvintes, em nome de BV Financeira. Precisando de ajuda para pagar as contas de início de ano? Sim. Ainda bem que tem uma BV pertinho de você, hein? Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Vamos a mais uma ligação aqui. 3284-7097. Vamos lá. Alô? Alô, Domênico? Opa, quem é? É o Fernando. Tudo bom, Fernando? Tudo bem. Fernando do quê? Fernando Antunes Ferreira. Quantos anos, Fernando? 34. 3.4, RG. Hoje? Hoje. Hoje não, mas ontem. É? O que foi? Ontem o time dos presidiários, Cif Ferreira, velho. Ah, sensacional! Trocadilho! Eu só ouvi a torcida do Corinthians na vila, hein? Ah, é? Ah, é verdade. Eu te mostro a foto aqui, 10 mil pessoas só. É verdade. Por quê? Por quê? É injusto você ficar tirando sarro, porque time do interior começa antes, faz pré-temporada, aí é complicado pra gente. Acho que você tá errado na sua geografia aí, hein? Do interior, Litoral, sabe? Disputa Libertadores. Quem disputa Libertadores? Quem? Santos não tá na Libertadores. Ah, vocês começaram agora, estão todos engraçadinhos, é isso, com Libertadores? Não, é que assim, ficar pegando no passado, pegar história, é complicado. Ué, mas qual é o time que... Não, esse negócio de Libertadores não vale nada, Libertadores não serve pra nada, não presta. Começou a valer agora. Tá bom, então não, segue, vai. Peraí, mas verdade seja dita, eu não tô aqui pra causar tumulto. Não, imagina. Logo você, mano. A Libertadores, ela depende mais do Corinthians campeão do que o Corinthians campeão da Libertadores. É verdade. Único time. Momento macarrão. É que o Domênico, ele vai lá e coloca essa vinheta. Não, eu não. É verdade, você que tá na mesa. Mas mas é um fanfarronice desgraçado. Não, mas quando você coloca essa vinheta aí, você joga minha credibilidade no lixo. Não, jamais faria isso com você. O negócio é o seguinte, mas Domênico, eu não vejo outro time aqui na América do Sul com potencial pra chegar lá e bater na cara do Barcelona no seu Corinthians. Não vejo. É um brincalhão. Pô, você tá de brincadeira, só pode ser isso. Fernando, qual que é o bairro? Cadê o Fernando? Fernando? Nossa, já foi. Os ouvintes, eu estou meio lesado. Você derrubou o cara, velho. Tá aqui, ó. Você derrubou o maluco, mano. Não fiz nada com ele. Até ele se assustou, velho. Só uma informação aqui. Paulo Autori é o novo técnico do Atlético Paranaense. Quem? Paulo Autori. Atlético Paranaense. E o Levi acertou com o Fluminense. É. Meu, você viu a entrevista do Levi? Que sensacional. Gordinha. O que ele falou? Você viu? Não, não vi. Gordinha. Ele falou assim, vem cá, por que você veio pro Fluminense? Quem te veio vir? Foi o dinheiro. Lógico, velho. Foi autêntico. Ele foi bem. Foi bem. E quer saber? Ele ria pra caramba. Foi o dinheiro, ele ria. E não tá errado, porque ele jogador tá chegou com aquele discursinho idiota de querer. É. Ah, eu vim aqui pela história do clube. Ah, é porque eu tinha o sonho de jogar aqui. Besteira, velho. Então, querendo ou não, Domênico, é muito mais fácil o cara ser sincero a esse ponto, porque amanhã, se ele precisar ir embora por causa de grana, o torcedor não pode olhar pra ele e falar mercenário. Porque o torcedor sabe qual que é do cara. O cara veio pra ganhar dinheiro. E todos eles vão por causa do dinheiro. Então, mas é que tá, os jogadores, eles chegam lá na coletiva, ai galera, nossa, meu pai torcia pra esse time, ai meu sonho desde criança era defender as cores desse time, então tem que parar com essa pouca vergonha, jogador amor, velho. E você trabalha na rádio por quê? Porque eu gosto do programa. Vamos a mais uma ligação. Praticamente não tem remuneração, tem uma ajuda de custo aqui. Como é que é? Pra poder vir até a rádio, galera. Ademir, que faixa é essa que a polícia militar tirou da torcida jovem? É, tava criticando. Tava escrito, somos todos jovens. Ingresso caro contra o monopólio da emissora que detém os direitos de TV. Inclusive tá na. Mas o ingresso caro que tem que. Não, foi as duas faixas. E tá na súmula da partida, o árbitro relatou tanto da torcida do Corinthians, que criticou a federação, como a do Santos, que criticou a toda poderosa emissora do Projac. Vamos lá, agora mais uma ligação. Afinal de contas, o ouvinte caiu, né? Vamos lá, vai. Já tá lá, Bá? Já? Alô? Esse caiu também. Tentamos um terceiro. Querendo ir às cataratas do navio, hein? Alô? Alô. Quem fala? Felipe. Tudo bom, Felipe? Tudo bom, Dudu? Tudo bom. Felipe do quê? Felipe Silva, do Nascimento. Quantos anos, Felipe? 26 anos. 2.6 RG hoje. Sempre é tempo para o nascimento, nunca para o morrimento. Ah, sensacional! Trocadilho! Nota 10! Ó, esse puxador sabe das coisas. E qual que é o bairro que você mora? Parque Arariba. Olha só. Nossa. Parque o quê? Agora eu vou te falar. Chama o camelo, tem, não, eu conheço dois. Tem um que é no extremo sul de São Paulo. Porra, extremo sul. Peraí. Peraí. Onde é extremo sul? Peraí. Chama o camelo. Bom, eu posso falar? Pode. Obrigado. Então, eu conheço dois. É que tem um que é Parque Arariba e tem Jardim Arariba. Agora eu posso estar confundindo. Uhum. Ah, é o Parque Arariba. Peraí, eu vou te falar onde é. Se é o que eu conheço. Ali, puta, como é que chama lá? Na Vila das Belezas, ali é... É isso aí, não, acertou. Ah, é isso mesmo. E ali o cara que aluga imóvel, ele paga dia sim, dia não, velho. Por quê? Que isso, mano? Ah, porque se deixar pro mês que vem, vai cara some. Ah, mas é verdade, é ou não é, amigo? É, aqui é embaçado. Aí o embaçado, é? Opa. Ah. O inquilino paga dia sim, dia não, vai na casa do dono. Oh. E Felipe... É diária. É diária. Você tá maluco. E qual que é o time, ô Felipe? Eu sou Corinthians, Dodô. Ah, Corinthians! Chupa! Chupa, você é Corinthians, velho! Olha a cara de nádega do Mota. Eu? Amigo, mas vou te falar, Corinthians jogou mal ontem, hein? Nossa, foi horrível. Jogou mal, amistoso de luxo, Benjamin. O Corinthians levou colete. O Corinthians ia jogar com colete azul, aí o árbitro não deixou. Falou, que isso? É verdade. O Corinthians não valia nada, Domênico. Para. Não valia nada. Velhinho, nada. Velhinho. Esse... O Corinthians tem 17 pontos no Campeonato Paulista. Velhinho. O chegou a 15 agora. Ontem foi amistoso. Vocês estão alegando isso, tudo bem. Mas agora, esse ataque do Corinthians, amistoso ou time titular, eu vou voltar a repetir. Vai ser difícil você chegar em algum lugar, hein? Oh, mas o RG, se não arrumar... Se não arrumar esse ataque... Mas o ataque não jogou, pois é, é o que eu tô falando. O Ângelo Romero não é titular? Não, o Romero é banco hoje. O titular tem sido aí o Guilherme, o Luca e o André. Mas você não tinha falado que o Romero era o novo mestre? Não, mas o Romero, ele tava jogando bem, mas agora ele voltou ao normal. Igual o Pac-Man quando termina o efeito da vitamina. Eu falei pra você. Voltou ao normal. Eu falei, você falou aqui, nossa. Não, mas eu falo, mas eu mato. Eu falei pra você, calma. Não, mas eu falo quando o cara tá bem, depois quando o cara volta a jogar mal, eu também volto e falo, ó, o cara agora tá mal. Eu não fico pegando no pé do cara, porque o cara, o cara era ruim, mas aí tá jogando bem, eu paro de pegar no pé. Mas como é que você chama lá, ele? Romero o quê? O Benjamin chamava de Cristiano Romero. É, o Benjamin. Agora, o Williams e Alain Mineiro é duro, hein? Não, mas o Alain Mineiro, ele não tava mal. É que ele errou naquela dominada de bola, o gol do Santos. Mas o Alain Mineiro, ele entrou... Pra você ter uma ideia como o Corinthians tava mal ontem. O Alain Mineiro foi um dos melhores, mano. Caraca! O Alain Mineiro, quando entrou, ele tá um pouco ainda fora de ritmo. Ele tá sem um pouco de pegada de jogo mesmo. O gol do Ricardo Oliveira, o segundo, saiu dele. Foi, o Paulinho tomou a carteira dele. Mas eu acho que o Alain Mineiro não entrou tão mal, não, cara. Mas, ô, amigão, com relação ao jogo de quarta-feira, que é o jogo da Libertadores aí. Corinthians e Cerro jogando no Paraguai. Qual que é a expectativa que você tem aí com relação a esse jogo, cara? Ah, pra mim vai ser 1-0 de novo, jogo bem difícil. O Corinthians ainda não tá bom sendo titular ou não. Mas acho que dá pra sair com 3 pontos de lá. Não, mas pode falar, o empate não tá ruim quarta, não. O empate também tá bom. Não, também não. Empate é mas bom domingo... resultado, o Corinthians tem 6 pontos. E o então, Cerro domingo, tem 4. Mas domingo não podia entrar com time misto, não. Tinha que entrar com titular mesmo. Ah, sabe por que eu vou discordar de você, cara? Ah, eu concordo com ele. Clássico eu também entraria. O Corinthians, ele tem um estudo hoje, como muitos times grandes também têm, a respeito aí do desgaste muscular de determinados jogadores. Não, o Corinthians aí, é um cara, time mas que... aí 7 jogadores pra tirar, 7 jogadores tava ruim assim? Não, mas ô, amigo, o começo de temporada, ele precisa, mano. Eu concordo, o Corinthians, ele precisa de fato aí de entrosamento, porque é um time em reconstrução e tudo mais. Mas você pega aí 3 jogadores que hoje são titulares no Corinthians, que são os 3 que vieram aí do Atlético Mineiro. O Guilherme não veio do Atlético, mas passou por lá. Então eu coloco também como um ex-jogador do Galo. Você pega lá, o André tá fora de ritmo. Ele precisa de condicionamento físico. E você talvez colocá-lo para jogar em todas as partidas, pode ser que aconteça uma lesão. Ele ficou um bom tempo parado. Você pega aí o Giovanni Augusto, que hoje eu acho que é o melhor jogador do Corinthians, ele tem jogado num ritmo intenso em todas as partidas. Também é um cara que poderia estar desgastado. O Guilherme é um cara que precisa melhorar o seu condicionamento físico. Ele vai conseguir isso jogando. Mas eu acho que diante das circunstâncias, o Corinthians ele tinha uma gordura pra queimar, cara. O Corinthians ele já tá com 17 pontos aí no Campeonato Paulista, o Corinthians vem numa boa campanha. E poderia se dar o luxo de colocar um time reserva pra chegar lá no Paraguai, já que o Corinthians vai viajar amanhã, com todo mundo 100% fisicamente. Eu acho que o Campeonato Paulista ainda vai melhorar daqui a pouco, quando afunilar e pegarmos aí os jogos mata-mata. Mas por enquanto, velho, é empurrar com a barriga. O Corinthians, por exemplo, nesse grupo do Campeonato Paulista, você parar pra analisar, hoje o Corinthians ele tem aí como concorrente, tá certo? O Red Bull e o Água Santa. O Corinthians, ele tá hoje aí com 17 pontos aí liderando o grupo, contra 13 do Red Bull e 11 do Água Santa. Então a diferença é muito grande, cara. Eu acho que o Corinthians ele consegue administrar sim e tem que focar os esforços na Libertadores. Eu acho que o Tite acertou. Se fosse uma fase final, uma semifinal de campeonato contra o Santos, aí eu era contra entrar com o time reserva. Mas hoje, ainda mais essa fase de grupos aqui, que é uma baba da baba da baba, porra, dá tempo sim, depois corre atrás. Entendi. E aí, o que você acha? Então, mas o que acontece é o seguinte, né? Não é nem pelos três pontos. Era mais pro crescimento do time, né? Pro entrosamento. E como o Ademir falou mais cedo, ele falou assim, pro RG. Se o Corinthians tivesse ganhado do Santos, o cenário lá na Vila era muito, muito pior do que seria no que é pro Corinthians, por exemplo. Então você meio que enfraquece nesse momento um time que é concorrente pro título no final. Ah, cara, mas eu não vejo aí talvez motivo aí pra... Ô, mano, pra começarem a falar, tem uma informação. O Corinthians tá fazendo corpo mole. Não, não cortando o negócio do Corinthians. Informação que o clássico vai ser às 11 no domingo, hein? É. Que foi, Guidino? Fala aqui, pode falar. É. Existe essa possibilidade do clássico ser antecipado? Não, acabou de falar aqui que parece que a federação já mudou. O site ainda não tá. Eu acabei de checar, vou olhar de novo. É que o Abimaster ele já foi embora, ele vai embora às 6. Não, eu tô tentando ver, inclusive no site, de algum site aqui, eu não consegui achar. Mas teve um rapaz que mandou aqui, deixa eu ver aqui, o site da federação. Ó. Não, não é nem o site, é uma rádio que já mandou aí. Ah, mas vai mudar, é certeza. Mudou. Domingo tem a manifestação, vai ter 650 milhões de pessoas na rua. O site da federação ainda não é oficial, mas a tendência é essa. Vanderlei Nogueira no seu Twitter, Vanderlei Nogueira é um cara informado. Falou que vai ser clássico o dia 11 horas. Ô Benjamin. Twitter do Vanderlei Nogueira. O que tá rolando lá com relação à arena que a torcida tá cobrando o Andrés e a direção? Isso faz tempo. Eles estão cobrando direto. Eles querem... Mas cobrando o quê? Não, mas é que hoje. Eles querem prestação de conta, eles querem que abaixe o valor do ingresso. Tem uma série de protestos. E hoje tá rolando aí uma reunião da diretoria do conselho aí no Parque São Jorge. E a torcida foi lá na frente para poder protestar. Eles estão querendo aí que sejam divulgados, RG. Dentre outras coisas aí, a abertura da conta da arena. Eles querem saber quanto custou de fato o estádio, quanto que o Corinthians já pagou, qual que é o percentual de juros que o estádio vai gerar. Isso deve estar no balanço, não? Eles estão fazendo uma crítica também aí contra a Omni também, que detém os direitos aí do fiel torcedor do Corinthians, que eles abocanham uma quantia, acho que de 50%. Se eu não me engano, falar, é isso, não tenho certeza. E por falar em problema, ontem a torcida do Santos protestando o Corinthians, e quem pode estar com problemão também é o Palmeiras, né? Com relação vocês a viram a capa da Isto É Dinheiro desse fim de semana? Não. A capa da Isto É Dinheiro é o dono da Crefisa, envolvido num escândalo milionário, bilionário, para falar a verdade, que ele já perdeu a ação era de 150 milhões, corrigidos são 500 milhões. Louco. Você viu, Domênico? Ah, mas isso ele dá dois cheques. Não. 500 milhões? O dono da Crefisa foi a capa da Isto É Dinheiro desse semana. Eu vi uma informação. Envolvido num escândalo absurdo. É. Absurdo. Que ele já perdeu, não tem mais como recorrer, de 500 milhões de reais. Dá dois chequinhos, velho. Parcela em duas. Diz a matéria, que ele tinha antes de ter a faculdade, de ter a financeira, que ele tinha uma associação lá. E ele pedia para as pessoas preencher, né, a lista de presença. E ele pegou uma mulher lá com o RG e o CPF e meteu de laranja. Isso é o que está na matéria da Isto É Dinheiro. E ele perdeu a matéria, dá todos os detalhes aí. É inacreditável também. Tem que ser apurado, cara. Eu acho que tudo que tem de irregular no futebol brasileiro, e não só no futebol, na política, isso não também, é no futebol, no governo, né? Isso não tem nada a ver com o Palmeiras, não, sim, é o patrocinador do Palmeiras. Como ele é patrocinador do Palmeiras, aí a gente acabou fazendo uma associação. Mas tudo que tem de regular no futebol, na política, no governo, eu acho que tem que ser apurado sim, cara. O Brasil precisa ser passado a limpo, independente chega dessas coisas, né, mano? Tem que parar com essa pouca vergonha. É isso aí. Não é não? Mas, ô, amigo, manda seu placar então, mano. Cerro Porteño e Corinthians, quarta-feira, 7:30 da noite. É 1-0, mas, mano, rapidinho, só pra falar do negócio que vocês estavam falando da arbitragem, eu acho que é super válido fazer isso, porque a maioria dos lances polêmicos fáceis que, né, ficam evidentes, não vão ocorrer mais. O que vão ocorrer aí agora de duvidoso é que é duvidoso para todo mundo. Então acho que vale o risco de colocar esse árbitro de vídeo aí para minimizar, por exemplo. teve o jogo lá, pra não falar que eu tô zoando, o jogo lá do Corinthians e Fluminense, que foi gol do Fluminense e o cara não validou porque foi impedimento. Teve o lance dos três impedimentos lá na Vila lá, que era nítido, que era impedimento, e o cara deu, que não era impedimento, que era impedimento, e o gol validou o gol. Então, assim, eu acho muito mais válido fazer agora e pegar esses lances capitais e aumentar a justiça do placar do que não fazer nada e ficar nessa discussão o tempo inteiro. Que aí vem uns bestas igual o Rudy falando na voz da vovó, falando que tem que ser pro juiz, essas coisas todas aí. Chupa, velho. Ai, olha só. Bisca. Ó, só uma coisa. Pera aí que eu fui citado, amor. Eu sou seu amor, não. Ó, e o Palmeiras... da vovó. O Palmeiras tava ganhando. É diferente de ser ajudado quando tá 0-0, viu? Ah, não importa. Ajuda de arbitragem, ajuda de arbitragem. Mas não foi pênalti mesmo. Não importa. Lógico que não foi mesmo. Não foi pênalti. Não foi mesmo. Mas, ô amigão, eu concordo contigo com relação ao que você expôs. E hoje, a chance aí de acontecer, talvez, aí um erro de arbitragem revendo no vídeo... É se esse erro aí também todo mundo discordar, cara. Mas, se for aquele negócio divergente aí, todo mundo tiver uma opinião aí contrária. Você juntar uma banca de amigos aí, de 10 amigos, 5 vão ter uma opinião a favor de um pênalti e 5 vão falar que não foi. Aí eu acho que quando houver, talvez, aí essa incompatibilidade, pode ser que aconteça alguma polêmica. Mas dificilmente haverá um erro tão grotesco aí, por exemplo, igual já aconteceu em alguns jogos aí, erros de arbitragem que infelizmente passaram batido aí, mas o árbitro não tinha o auxílio, talvez, desse árbitro que estivesse analisando o vídeo. Eu concordo contigo, tudo que fizerem aí para melhorar a qualidade do espetáculo, sabendo que o nível da arbitragem hoje tá baixíssimo, eu acho que tem que ser utilizado sim. Inclusive o chip na bola, eu não sei se tá, pelo menos na matéria que eu tinha visto, Domênico, não tava em questão o chip na bola. Mas o chip na bola também é um negócio bacana demais que eu acho que deveria ser implementado sim. Funcionou na Copa do Mundo, funcionou. É que colocaram esse chip na bola, Domênico. O primeiro evento teste bola foi o Mundial que o Corinthians disputou em 2012, lá que foi o Corinthians e Chelsea no Japão. Mas não houve um lance polêmico para que pudessem avaliar se era perfeito ou não o uso daquela tecnologia. Mas na Copa do Mundo aconteceu também, repetiram esse uso da tecnologia aqui no Brasil. E é que aconteceu, acho que, se não me engano, foi o gol da França no Maracanã. Foi a França, não foi no Maracanã, que a bola bateu numa trave, correu na linha, a bola entrou e o juiz deu gol? É. Por causa do sensor na bola? Mas teve um jogo do Flamengo e Vasco? Sim. Não me lembro quem chutou a bola. A bola entrou, cara. Mas por dentro. Entrou e o juiz não deu. Meio metro. Se tivesse o chip, tinha dado gol. Meio metro, então. Entrou meio metro. Foi final de campeonato. Mas semana passada... Entrou tudo. Se eu não me engano, foi o Douglas. Opa, Domênica. Mas semana passada, no jogo do Nacional na Libertadores, foi 0-0 com o Sport Cristal, o cara chutou também, foi um golaço. A bola passou 15 metros depois e jogou. Então, tá, entendeu? River Plate do Uruguai. Isso é um negócio que já devia ter desde aquela época, mano. E outra, informalmente hoje, Domênico, eu acho que prevalece a regra. Na dúvida, é sempre pro grande. E se os dois forem grandes, favoreço da casa. Tem que ser assim, velho. O árbitro tem que pensar, por exemplo, assim. Corinthians e São Bento, ele dá pra quem, então? Vai dar pra tua mãe. Ah, juiz! Dá pra tua mãe. Que isso? Quer mandar um salve pra alguém, amigo? Manda uma sauna aqui. Eu queria mandar um salve. Reclama, Benjamin, pelo amor de Deus. Desliga essa boca aí, velho. Vira o Polo Norte aqui. Fala em mim. Então, eu queria dar uma moela pra minha namorada, a Samara, programa, que tá ouvindo. Qual o nome dela? Samara. Ah, a Samara, velho. Samara. Ainda bem que não é Samacro, hein? Tá bom, Felipe, um grande abraço pra você, viu? Só mais uns abraços só pro Anderson, que trabalha comigo, Anderson Pereira. Anderson. O Vidal também, que trabalha comigo. E os amigos aí do WhatsApp aí, que deve estar tudo mandando mensagem. E pra vocês também. O Mota tá aí? O Mota tá chegando. Tá chegando. O Mota tá alteradinho hoje. Ele foi tomar um gardenalzinho. Pode falar. Ô, Mota, fica bravo não, Mota. Calma, velho. Não, eu tô calmo. Fica muito nervoso. Não, eu sou tipo, que desrespeita o meu time. Domênico. É tipo. Tirar viu? Sarro pode tirar, desrespeitar. Só... Você desrespeita todo mundo. Tchau, cara. Felipe. Falou, Corinthians, é nóis. Tchau. Falou. Tchau, um abraço. Palmeiras tá dando como oficial agora a mudança do clássico. É, viu? Mudou mesmo. No 11 horas. No Twitter, 11 horas, né? Dia 13, 11 horas. 11 horas. 11 horas, mas que jogo, 11 horas. Nossa, velho. Nossa, 11 horas, velho. Porra, tesão. O jogo acaba uma, Domênico. O jogo acaba uma. Não, mas eu prefiro 11 horas da manhã do que 9 da noite, velho. Muito melhor, velho. Eu fui no levar a torcida do jogo do Corinthians 9 horas da noite. Mas como disse um amigo meu, Benjamin Bach, jogo bom domingo, 4 da tarde. É, não acho. Domingo, 11 da manhã, é um tesão. É o melhor horário que tem. 16 horas e durante a semana, 21. Esse é o horário. Olha, 9 horas da noite é horrível, velho. Ah, é bom. Não, sábado, 20h30 é bom. Sábado, oh, quem confirmou foi o Palmeiras ou foi o... Não, Federação. Não, Federação. Acabou de confirmar que há 9 minutos, a Federação Paulista informa que por questão de segurança dos torcedores, o horário do clássico entre São Paulo e Palmeiras foi alterado para as 11 da manhã de domingo. Pacaembu. Federação Pacaembu. Paulista de Futebol. Eu vou. Pacaembu. Pacaembu. Eu vou. Ah, vai, é. E o Domênico? Vai sim. Só pra passar a informação. Vai. Só pra passar a informação aí a respeito disso daí. Sim. É, o Vilela vai. Feito, no estudo que foi feito a respeito dos horários, o horário das 11 da manhã foi o horário que mais teve aceitação no Campeonato Brasileiro. Era melhor do que o horário de sábado à tarde, domingo à tarde. Dava público de sábado à noite. O problema é que com esse sol aí... Mas não, Domênico, jogador fácil, que não, se lixe, mano. Jogador que se lixe. É fácil jogar meio-dia, hein? Não, mas... Sol na cabeça. Mas, Domênico, o horário de verão já acabou, o verão tá indo embora. E acho que vamos ter uma temperatura melhor. No Brasil é verão. Por enquanto, esse horário da 9 da noite é horrível. Tem um sol lá lascado, hein? Já foi, Benja. Bom. 9 da noite no... Bom. No Itaquerão lá. Eu vou te falar, o Real e Barça que eu fui foi sábado 9 da noite. 9 da noite, mas aí tudo bem, hein? Sábado, 9 da noite, eu acho legal, um horário bacana. Gosto. Aqui no Brasil não Real pegou isso. Acabou o jogo, você vai pra balada. Pô, mas você tá do lado do hotel, velho. Você vai foi lá, Real, né? 9 horas da noite, vai fedendo. Não, mas né? Vai fedendo. Gente, só um minuto. Vai fedendo. Sábado, 9 da noite. Sábado, 9 da noite. Não acho ruim. É sábado, 9 da noite, em qualquer lugar do mundo, viu? Mas, exatamente. Em Barcelona, sábado, 9 da noite, é sábado, 9 da noite, não, mas viu? Peraí. É diferente o costume. O cara lá, o espanhol... Ele já vai de sobretudo pro jogo, de cachecol e tudo mais. Ele pode sair dali e pode jantar. O torcedor brasileiro, geralmente, ele vai com a camisa do time, vai de regata, vai de chinelo. Aquele dá, cheiro mano, de não suor. Dá. Não dá, né, mano? O cara vai lá, mó cheirão, mano. Tá ligado? Cabazão, o cara vai chegar em casa meia-noite. Ô, Benja. O cara foi morder. E se torcer pra lanche, determinado guarda... time, não dá nem pra morder, porque ele não tem o dente. Ô, Benja. O cara vai morder um lanche também com o gato. Cai o vinagrete no peito. O cara já tá com aquele cheiro de azeite. Você tem toda a razão. 21 horas lá é igual aqui. Só tem uma pequena diferença que você esqueceu. Barcelona é... uma mesa, né, um retângulo, e o último cara que mora na última ponta da cidade, em 20 minutos ele está no estádio do Barcelona. Não, ok, essa mas sábado 21 horas, é sábado é, 21 horas em qualquer lugar do mundo. É, isso é. Mas eu falei, eu gosto de jogo às 21 e às 4 da tarde. Eu prefiro às 11. Tá certo. Estádio 97. Você não vai nem um horário nem outro. Não, eu vou sábado. Vai, vou sim. Dormir lá no Pacaembu. Vai. Aí é tá. Só rapidinho, é pá. Estádio 97, em nome ali. De impermeabilizantes, recubre plástico, máxima proteção para toda a sua casa. Também em nome de Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Agora o mano vai vir com um recado agora de extra. Não, eu não, é o beijo. É o beijo. Então é o beijo que vai falar de extra. Então olha só, amigo, você merece abrir o placar com extra. É, meu, extra é gol! O Extra Gol tem ofertas campeãs para você reunir os amigos, a família e torcer, hein? Olha, acompanhou a rodada do fim de semana? Esvaziou a geladeira, amigão? Então, olha, aproveite que o Extra tem o melhor preço, os melhores descontos, a melhor condição de pagamento e não deixe faltar Itaipava para os próximos jogos. O Extra Gol tem as melhores ofertas para você curtir o futebol com os amigões, com a família... Você entra com a Itaipava e eles entram com o pé quente. Então, olha, você merece reunir os amigões, a família e torcer. Cerveja Itaipava Latra, lata, 269 miligramas, R$ 1,99 na compra de 12 unidades. Vai pagar apenas R$ 1,59, é isso mesmo. Latinha 269 ml, R$ 1,99 na compra de... R$ 1,99. Na compra de 12 unidades, você vai pagar apenas R$ 1,59. É isso mesmo. Cerveja Itaipava Lata, 269 ml, R$ 1,99. Na compra de 12 unidades, pague apenas R$ 1,59. Não perca, corra pro Extra, amigo. Você merece o Extra Gol. E lembre-se, hein? Beber só com moderação. Você merece mais. Você merece um extra, Dodozito! Estádio 97, informa! Mudou outro jogo aí, né, Quintino? É, com a alteração do clássico São Paulo e Palmeiras para as 11 da manhã no domingo, a federação anuncia que Botafogo e Corinthians, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, passa a ser o jogo da TV aberta, às 4 da tarde do domingo. Então mudou de sábado. O jogo estava marcado para o sábado às 4, passou para o domingo às 4. Tem gol! E São Paulo e Palmeiras, só pague para ver. Tem gol! Portuguesa 0, Independente de Limeira 1. É aqui no Canindé o jogo, hein? Portuguesa também, eu vou te falar, hein? Não vai subir, não vai subir. É aqui no Canindé o jogo. Mais um esforço, hein? Porque, só sobe dois, né? Então tá difícil pra cacete, hein? Oh, e olha, eu vou dizer, tem Portuguesa, tem Juventus, tem Guarani, quem mais tá lá? Mirassol. Mirassol, quem mais? Bragantino. Os de mais tradição, né? Bragantino. Ô, Mota, o Anderson Firmino... Paulista de Jundiaí, São Caetano. Tá, Mota, Paulista lá? O Anderson Firmino, Mota. Tá falando que domingo a Vila Pacaembu está interditada até às 10 por causa de uma corrida de rua. Beleza, né? Ué, mas peraí, vai Marília. A pé, velho. Para o carro nas imediações ali, vai caminhando. Ah, eu vou ir até o prédio. Muito agradável, já tô no Pacaembu. Você corre ou só caminha? Aí, Motinha, você que responde pra você. É. A minha... A sua eu não vou nem sentir, né, velho? É, a dele nem vai sentir. Ó, e outra informação aqui. Qual outra informação? Caraca. O Lucas Rosa tá dizendo que no domingo tem corrida de rua do circuito da Vem cá, vem cá, vem cá. Programa que você tá, ô, seu animal. Você tá ouvindo o programa? O que eu acabei de falar? Lendo, não, eu tô sempre do seu lado, Quintinho, mas agora eu acabei de falar. Ele está lendo. Ah, para, pô, presta atenção, né, ô. Tá vendo? Começa a cair na rotina. Começa a virar, já não vira convidado, ninguém respeita, velho. O André Matalão, eu falei, você corre ou só caminha? Ele falou, só caminha. Lógico. Bom, André Matalão. André curte também. Mas ele é da turma do... Não, mas ele curte. É do Aparado? O André curte. Ele é do Aparado? Mas ele curte. Do Pio Aparado? Eu só com a sua e a da Domênica junto. Eu vi naquele dia pequenininho. O André Matalão? É. Pô, a mãe dele tem. Mano, vamos mudar o recado agora de polo ar, vamos lá. Opa, vamos lá, Domênico Gato. O verão tá aí, né? E você vai ficar até quando sem seu ar-condicionado, hein? A Polo Ar Condicionados, que é a maior distribuidora do país, apresenta a linha completa de condicionadores de ar inverter da LG. Esses são demais, hein? São aparelhos de alta tecnologia que economizam até 60% de energia, cara. E ó, minha dica do dia é a seguinte: ar-condicionado comercial Split K7 de 33 mil BTUs. Ele tem o maior fluxo de distribuição do ar, mais compacto, e a instalação dele, amigão, é simplificada demais, cara. Seu pedreiro não vai fazer sujeira na tua casa, ele vai instalar rapidinho, rapidinho, tá bom? E aproveitando esse clima de verão, a Polo Ar está com uma baita promoção, hein? Pega aí seu smartphone, pega aí um papel, uma caneta que eu espero. Pegou? Liga agora no telefone da Polo Ar, ó, 0800-889-8989, vou repetir, hein? 0800-889-8989. Você encontra este e outros aparelhos da linha LG em condições únicas do mercado. Você não vai achar preço igual em lugar nenhum, viu, Rudilanducci? Soletrando, viu? Você não vai achar preço igual em lugar nenhum, Rudilanducci. Então você já sabe, né? Com a Polo Ar Condicionados e a LG, você entra no clima! Estádio 97 também em nome de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Em nome de Esser, construindo com valor. E HDI Seguros, é debate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Tiver algumas mensagens que chegaram, pois não. Sabe quem é o técnico de Independente de Limeira? Não veio com informação. Fala da corrida de rua que você não deu informação. Independente de Limeira. É isso que tá ganhando da Portuguesa agora que vocês falaram. Quem era o Jamélio, o técnico, caiu depois de 4 derrotas. Verdade, não. É o Ivan, que foi auxiliado do Dorival Júnior. Goleiro, foi goleiro do Palmeiras. Foi goleiro do Palmeiras, tá agora em voo solo, pela primeira vez treinador, e tá ganhando da Portuguesa do Ricardinho. Aqui no Canindé. O jogo é aqui perto, no Canindé. Essa vida, velho. Vou passar daqui a pouco, vou rir um pouco e depois continuo indo embora. R$10 o ingresso. Tive aqui mensagem. Acho que eu vou parar pra ver o jogo. Não adianta, era 7h30 até você chegar. É mesmo, né? Mas tá pertinho, tá, não? 7h30 não, era 7 horas. Que é do estádio da Portuguesa? 7 horas. Tá, não tá, mas acaba às 9. Não, não, tá em Verdinho, não, né? Pô, passo lá umas 8h. Mas tinha luz lá. Vai pegar uns 20 minutos de jogo. Pagaram lá. Tiver aqui, ó. Pagaram, ligaram lá no shopping D. Murilo RS Campos, salve galera do estádio. Lembrando, então, domingo às 7 horas, tem maratona de rua ali na Pacaembu. Já falamos, porra. Porém, o Vinte tá perdendo. Mas já falamos. Por que você tá alterado? É as crias do Quintinho, os caras são gagás, já falamos. A pergunta do Murilo, assim, vocês não acham que pode complicar isso aí? Eu acho que pode. Eles vão fazer, eles vão sacanear e vão cancelar a corrida de rua. Quer ver? Vai ser um absurdo. Eu acho que é o mais provável. O que é um absurdo. Também acho. Tem patrocínio, a data tá agendada há um tempão. Muitos meses. Olha lá, o Benjamin já pensa no dinheiro, é isso aí. Clássico não tem. Lógico, cara, você tem uma empresa, você tá tem um monte de coisa envolvida. Você quer pensar no quê? Você Benjamin. Tá nas flores do campo? Você é uma pessoa coerente. Você disse há um minuto. Você disse há uma hora atrás que o Mota tava nervoso. Você tá nervoso agora? Eu tô nervoso. Eu fico nervoso com isso aqui. Eu peguei e falei assim, ó, vai ter corrida de rua. Aí você pega um segundo depois e fala, ó, tem informação, vai ter corrida de rua. Eu estava lendo. Ó, Mota. Oi. Que horas que é o jogo de São Paulo da Libertadores, quinta-feira? É 7:30, ó. Poderia colocar não, o jogo. Acha, você não sabe? Não, não sei. É o jogo do São Paulo e Palmeiras poderia ser sábado, 21h. Quem? O problema é o seguinte: não pode, o Santos joga na quinta. É quinta. Não, além São Paulo da... joga quinta. Não, não, não pode, tem que voltar. Não pode, Dudu. Por que não? Não é 2 dias? Não, mas não pode. Por que? Tá fora do país, tá fora do país. Como é que o São Paulo vai voltar? Já vem. Além disso, tem outro agravante. O jogo é no Pacaembu, São Paulo e Palmeiras. E o Santos joga às 18h30 do sábado no Pacaembu. Putz, então, o problema de logística é absurdo. Olha... Só se mandasse o jogo em Barueri. Faz muito tempo que ninguém joga em Barueri. Vocês não acham melhor cancelar o protesto? Pra não atrapalhar. Não. Porque o brasileiro precisa do futebol. É 7:30 mesmo. Precisa dessas merdas todas. E você tira isso pra fazer protesto. É pão em circo, é que o povo gosta. Olha, com certeza. Se fosse no sábado, depois das 7:30, eu não sei, o Benja pode até esclarecer melhor do que eu. Não são 48 horas de intervalo, Benja? Acho que fosse ele agora, hein? Hã? Então. Ele não tá no programa, ele tá vendo outra coisa. 7:30. Ah, 48. Agora ele não tá ouvindo, tá vendo? Tá vendo? É um idiota. É, não eu tá tô ouvindo, você tá falando, se vai ser mais de 48 horas, não dá, o São Paulo joga fora. O problema é que tem uma viagem internacional, o problema não, mas o São Paulo vai ser prejudicado, não pode. Peraí, mas a gente vai aqui do lado, São Paulo vai jogar aqui, não, não interessa. Vai, não. Às vezes o time vai jogar. Agora, por exemplo, no brasileiro, RG, você vai jogar, por exemplo, lá em Pernambuco. É mais longe que na Argentina. Mas se você joga quinta-feira em Pernambuco. E outro detalhe. Você não joga no sábado. Já que você joga no domingo, Domênico. Benja, Domênico e amigo, já que a gente tá falando de justiça, amigo. A Federação Paulista semana passada remarcou os jogos do Santos, porque o Santos vai ter 5 jogadores nas seleções olímpicas e principal. Lucas Lima e Ricardo Oliveira na principal. Zeca, Thiago Maia e Gabriel na Olímpica. Remarcaram o jogo contra o 15 de Piracicaba, que era no dia 23, anteciparam para o dia 15 para eles jogarem. E remarcaram o jogo contra a Ferroviária, que era do dia 30 para o dia 31. Eles podem jogar. O clássico dia 27 contra o São Paulo na Vila vai permanecer dia 27 e o Santos vai jogar sem 5 titulares. É engraçado isso, né? Mas o Santos, peraí. O Santos não pode alegar que não tem os jogadores então, jogar? Então, o Modesto Roma ligou pro presidente Reinaldo Carneiro Bastos, até fiz matéria com os dois. Cancela o jogo. E só alteraram o primeiro e o terceiro. Contra o São Paulo, não, mantém. Mas, imagina, no clássico que é interessante, porra, vai manter o 5, bora. E eu pergunto pra você, meu amigo Guindinho, eu te pergunto. Ganha sem o 5? Mas não tenho dúvida, isso é freguesaço. Pode jogar com o sub-20 que ganha. A melhor coisa era cancelar domingo São Paulo e Palmeiras. Motinha. Tá feia a coisa. Cancelar o quê? O jogo. Qual? São Paulo e Palmeiras. Por quê? Joga de segunda-feira. Porque não tem cabimento. Olha, se você tem um evento na Avenida Pacaembu, não tem jeito. Você tem uma manifestação domingo que promete, assim esperamos. Até que hora que é essa manifestação? Não, a manifestação vai dar 1 da tarde. Esquece. Espero que o cara vai pro jogo e depois ele merda da manifestação. Não, senhor. Eu espero que tenhamos 25 trilhões de pessoas. E atropelaram o estatuto do torcedor, que só pode mudar. Ademir. Não, mas se você tem. Mas, Ademir Quintino, se você tem. Ademir. Por exemplo, o negócio de uma. Essa manifestação, ela. Fato isolado, né? Ó, Ademilson. Diferente. Ademilson, deixa eu te falar. Mas que Ademilson, olha o respeito. Primeiro, que você está de vermelho. Mas não. Já assisti. Uma segunda coisa. Tô fora, hein? Os caras vão pra isso aí. Os Tinder ligados pra pegar mulher, pra beber todas. Cancela essa merda. Não precisa disso. Você já aprendeu a falar triplex? Ó, fala. Triplex. Não, triplex. Triplex. Tem cuspir. Fala direito. Mas ô Domênio. Fala, mano. Triplex. Não sei se vocês chegaram a ver. No final de semana aí aconteceu uma partida entre Borussia e Bayern pelo campeonato alemão. Velho, que covarde aquele Guardiola, hein? Aí pagou uma geral em cima do moleque. Ele pegou um jogador lá, um moleque que era sub-15 ou sub-13. Sub-15, o que é que ele tirou? Ele quase deu um tapa na boca do moleque, mano, no término não, ali. Não, ele tava falando que não. É que o Benjamin ia puxar saco do Guardiola. É? Ele pegou. Já estamos juntos ontem. Ó, o Bayer, ele tem, ó, o Thomas Müller, Bayer tem o Ribéry, o Bayer tem o Vidal, o Bayer tem o Neuer, enfim, alguns jogadores famosos. Sim. O Bayern tá entre, talvez, os top 3 do mundo inteiro aí, em termos de time e elenco. O Guardiola pegou um moleque lá que eu acho que, sei lá, entrou na puberdade agora, um menininho lá, coitado do moleque. Primeiro pelinho do moleque. É, RG. Ele pegou o cara do Meco Gato, porque o moleque fez alguma bobagem ali e ele não queria que o moleque fizesse. Ele pegou o cara assim, tipo, colocou as mãos assim do lado do pescoço do moleque, começou meio que a olhar assim pra ele. quase querendo dar uma cabeçada, o moleque chorando, assim, tentando limpar lágrimas, assim, o Guardiola gritando com o cara. Tem. Olha aí no YouTube, Guardiola dando espelho. Ah, eu vi isso aí, mas é verdade mesmo. Tô mentindo, Rudy? Tô mentindo? Após a versão oficial. Se perfez em cima de um garoto, Domenico Gato. Eu só acredito. Vendo. Não, mas não é só... Mas peraí, o problema é que você não vai julgar a imagem. Ele pega, Domenico. Guardiola versus quê, menino? Não é Guardiola, não é versus. Guardiola dá esporro em garoto. Domenico, uma coisa assim, dá esporro. Domenico, ele tá dando uma orientação tática, mostra a mão. Quero e no ver, final... Não, deixa o Domenico ver. Mas no final... Peraí, ele tem internet Domenico, ali. Não quer induzir a opinião do cara. No final ele dá um abraço no garoto, no jogador. Dá abraço nada, ele janta a mente do moleque, mano. Põe aí, Domenico, põe aí. A versão do Neymar. A versão do mano é pior que tem, velho. Não, mas o mano tem razão, o cara caiu rápido do moleque. Vai, vem. Mas ele tá fã de tática. Ah, é Thiago? Ele dá um abraço. Não, mas cinco, é cinco meses. Também não é. Nossa, vocês estão de brincadeira, mano. Tô achando aqui, hein. É, mas então vamos dar continuidade no programa aqui. O Benjamin vai falar por enquanto de BV financeiro. Não, antes do Benjamin, o Motinha tem um recado pra falar da loja do Estádio 97. Vamos lá. Tá muito boa. Ó, novidade na loja do Estádio 97, hein, Domênico. Tem novidade. Pô. Quieto. Vai. Vamos lá, Matinho. Vamos lá. Vamos lá, Edson. Quer ganhar um lindo relógio do Corinthians? Então entre www.lojadoestadio97.com.br. Faça uma compra acima de R$100 e concorra no fim do mês a um lindo relógio do Timão. Eu torço pro Timão, viu, Matinho? É? Tanto Timão aqui em São Paulo e no Rio. Exatamente. No Rio eu torço pro Corinthians de regatas Corinthians. Olha só. Você também pode presentear, Maltinho, seus pais, irmãos, amigos, filhos, namorado, ou se presentear, que seria o auto-presentear. É. Que tal, hein, Maltinho? Boa. Então acesse hoje mesmo, olha só, www.lojadoestadio97.com.br. Acesse também o facebook.com/lojadoestadio97 em numeral 97. É isso, a loja do estádio tá loucura. Aí, tem que, ó, você pode ganhar, você não é corintiano, mas você pode dar pro seu pai, pro seu irmão, pro seu tio, pode dar pro bar. O bar que é um relógio desse. Eu queria comprar... Eu queria comprar pra dar pro Domênico, pode? O bar tem. Pera, vai dar o quê? É do Corinthians. Não, eu queria comprar... Então, o que você vai dar pra mim? Qualquer coisa redondo. Do Palmeiras pra dar pra você. De você não quero nada. Dá o redondo pra ele? Pode ser. Olha aqui, ó. Ops. De você não quero nada. Não. Ai, que feia. Olha, que escrota. Você é moleque. Que grosso. Eu gostaria de abrir um negócio. Eu sou moleque, aguento uma hora sem parar. Ah, bom. Eu peguei mulher no chocolate. Que coisa? Assim, velho? Eu gostaria de abrir um negócio pro Domênico. Com certeza, não, mas eu não. Mas comigo não tem esse troço, não. Fala, ô Motinha, e aí? Eu te conheço como cidadão. Acabou? Já? Não, você não falou. Quem falou foi o Rudy. Foi o Luciano. Que até nisso se encosta. Foi o Ruto. É, não achei aqui, mano. As imagens não achei pra poder ter. Eu vou te passar. Eu vou fazer igual fez a brilhante atriz, não Oscar. Não posso dar Glória opinião. Pires? É, não tenho como dar. Não tenho. Você como fez opinar. Agora. Não tenho como não opinar sobre esse lance. Mas ela ganhou 10 pau pra falar aqui. E eu não ganhei porra nenhuma pra falar assim. 10 pau. E perguntaram pra ela assim: qual o filme que você acha que vai ganhar um Oscar? Ela falou um filme que não tava indicado. Brincadeira, né? Nossa, velho. Mas é pode ser que ela achou que merecia. Ah, mas é preciso se informar direito, né? Antes de falar, né? Você é o cara informado, né? Com certeza. Né? Deixa eu ver aqui. Boa noite, amigos. O Márcio Arjonas mandou. Gostaria de saber de quem o Corinthians ganhou nesse Mundial, que dizem de 2000. Manchester? Real Madrid? O Corinthians foi roubado contra o Real Madrid. Não, ganhou do Raja Casablanca. Abraço, o Corinthians Marcinho foi roubado Arjonas contra o Real Madrid. De Pirituba. Roubaram o Corinthians contra o Real Madrid. Gol legítimo do João Carlos. Eita. Ah, quem mais? Já chorar na cama, que é lugar quente. E tomar o espanco do Barcelona. Vai te catar. O Barcelona nem veio jogar aqui com o Dodson. O André Matalon tá até hoje pagando a viagem. Eduardo Ferro. Matalon? É, o André. Não, o André. Pergunta o seguinte aqui. Mas 5 anos? Eduardo Ferro pergunta. Dos presentes à mesa, quem é que estará na Avenida Paulista nesse domingo? Eu. Vou trabalhar, né, velho? Eu também. Eu. Acho que todos, viu? Acho que é legal todo mundo ir. Legal. Legal. Chega ali, não. Palhaçada, né? Mas também, que também tem uns neguinhos que fica aqui. Ih, já tá falando. Tô falando mesmo, e dane-se. Ah, pro inferno, você que gosta de roubalheira, essas coisas. João, antes de mais nada, antes de terminar o programa, eu gostaria que você pudesse, talvez, aí, olhar o que aconteceu aqui. O lance? Você pegou, vai... mano? É, vou... Fala pra mim como é que tá aí. Você vai ver a imagem só sem... É... Mas como é que tá o título aí? Não, imagem não. Eu tava passando a imagem de um patrocinador. Mas como é que tá aqui, o título aí? Sei lá, eu peguei aqui no site do UOL. Do UOL? Ó. Olha aí, olha aí. Deixa eu ver. Não, mas você vai ver sua imagem, ver, você não tá vendo o contexto. Vou poder opinar aqui, pera. Não, mas não dá pra opinar só pela imagem, Dudu. Deixa eu ver. Ele já pegou o moleque pelo pescoço? Não, ainda não. Tá falando com ele. Gritando já com ele. Já ameaçou dar uma cabeçada, então. Não, aí, agora tá. Pegou pelo pescoço. Ah, não, abraçou. Abraçou. Que abraçou, que abraçou. Agora pera. Olha lá, Motinha. Ô, Mota, enquanto o Domênico... Agora chamou de lado, ó. Olha a bronca, olha a bronca. Pegou pelo pescoço. Quase deu uma cabeçada. Cabeçada? Não deu. Cuspiu na cara do menino. Aí, cuspiu. Cuspiu? Tá cuspindo, tá falando, falando perto, perto do assim, microfone. Soltando perdigoto. Aquilo, vai. Perdigotos e perdigotos. Domênico, isso daí não era pra ser feito no vestiário, velho? São os piores que eu... Ele sabendo que ele tava sendo filmado ali, ele não quis expor o moleque. Que ele fez isso com o Marcelo Rezende. Ele faz isso com o Vidal dá uma cabeçada na cara dele, velho. O Mota. Olha. O André Matalo mandou um não, não tá errado. É. Aí, falando, o Domênico assim, viu a cena. Aqui, o Domênico, olha lá, mostrando no replay, olha o replay. Olha o replay, olha o replay. Domênico, os caras estão no carro, não estão vendo o replay. O replay, não, mas tô falando pra eles verem aqui. Mas só depois ele dá um abraço. Um abraço, é uma coisa carinhosa. É a mesma coisa, o cara bate na esposa e depois fala, vamos jantar. Mota. O André Matalão falou assim, chupa, trouxa. Quem só é faltam trouxa? Mais duas e eu pago minha viagem do Japão. Urgente. Opa, notícia. Estádio 97 informa. Ex-presidente diz em depoimento que acredita em dois mundiais com uma Libertadores do Corinthians e se complica ainda mais. Olha, ninguém viu. Olha, tiveram que colocar um fundo de risada para que pudesse talvez aí tentar iludir o ouvinte. Ninguém riu. Nossa, mas eu posso falar? Leva o Ademir Quintino pra fazer stand-up. Hoje você tá bem, velho. Parece aquela que nem no grupo. Então os caras colocam 10 vezes a mesma piada no grupo. Deixa eu falar pro vendedor de Siri do Canal 2 ali. Ademir Quintino. Pois não. A França não disputou as eliminatórias da Copa de 98. Ela não é campeã do mundo? Hashtag chupa. Peraí, hashtag chupa. É, que coisa bizarra. O representante da Europa. Posso falar agora? Não, todo representante. Você vai deixar eu falar? Deixa. Então tá bom. Eu vou ficar quieto. Todo representante do país sede, em qualquer torneio organizado pela FIFA, seja uma Copa do Mundo, seja um Mundial de Clubes, todo representante do país sede, ele já tem uma vaga segurada sem que essa equipe precise disputar um torneio eliminatório. Certo. Foi o que aconteceu com a França em 98. Certo. A Copa foi realizada na França, a França não disputou a Euro, entrou na Copa e ganhou. E foi o que aconteceu com o Corinthians também no ano de 2000. Mas quando explica demais é porque não vai. Correspondia ao Campeonato Brasileiro de 98. Já explicou. É muito explicação. Fala, ô Quintino. E o Corinthians ganhou em 99, por via das dúvidas também, tá? Tivemos dois campeões mundiais, então, em 2000? Porque o... Não, não, um foi intercontinental. O Boca ganhou do Milan. Não, aquilo lá é intercontinental, sabe a diferença de mundial a FIFA considera de 60 todos os campeões intercontinentais. Não, a FIFA, ela reconheceu agora o título intercontinental, mas se você entrar no site da FIFA, você vai ver a diferença entre o mundial e intercontinental. E só teve um torneio desses modos aí? Não, não, pelo contrário. Se você entrar no site da FIFA, de 2000 pra cá, vem 2000, 2005, 2005. Acabou o programa ainda, velho. Não aguenta mais você, mano. Ah, tá. Eu só fiz uma pergunta, ô Benja. Vai cagar. Não posso perguntar? Inclusive, na época que o Santos ganhou o mundial, não existia nem a FIFA pra colocar a homologação no torneio. Eu quero saber um negócio. Você foi pro Japão? Eu fui. Você voltou feliz ou triste? Voltei feliz e não passei vergonha. E o rapaz ali? Não foi e passou vergonha aqui mesmo. Quero saber. Eu fui sim. Não trabalhei. Foi, não. Olha, mas você... Trabalhei. Você foi no jogo lá? No Mundial? Trabalhei. Eu fui expulso, inclusive, do vestiário do Barcelona porque a minha rádio não era credencial. Você foi lá, Benja? Você sabe. As rádios que pagam pra entrevistar... Tem preferência. A minha não pagou. Você não tinha. E aí tinha um número limite de repórteres que podia entrar. Eu consegui invadir lá. Quer dizer, entrevistar. Aí. Quer dizer, foi uma um repórter aqui do Brasil me entregou. Um repórter do Brasil me entregou. E na hora que eu ia entrevistar o Messi, me retiraram. Repórter te entregou? Quem foi? Não vou falar. Fora do ar. O cara entregou você. É conhecido? É Cone do Silêncio. Cone de Silêncio, rápido. Cone de Silêncio. Tá acabando o programa. Cone de Silêncio é um silêncio. Segundos. Pode ser qualquer momento. Vamos lá. Pronto. Chega. É mentira. Posso falar quem foi? Benjamin Bach. Mas você ficou zoando que muita gente não foi pro Japão. Não. Tem nem que não tem dinheiro, Benjamin, pra ir. O meu amigo André Matalon também não tinha. Tá pagando até agora. Ele falou, mas o cara, ele falou, aí que tá. Ele falou que em abril termina. Tá, e o cara precisa de dinheiro. Veja. É? E se o cara precisa de grana? Olha aí, André Matalon, que ele me liga o dia inteiro me pedindo dinheiro emprestado. Precisando de uma ajuda aí pra pagar as contas? Que faz, hein? É Vibe, tu, é matrícula, é conta que não acaba mais. Mas ainda bem que tem uma loja BV Financeira pertinho de você. A BV tem soluções de crédito para você pagar todas as suas contas e sobra até para viajar com a família. E a BV ela está sempre ao seu lado. Passa lá, Lapa, Ipiranga, Tatuapé. São mais de 60 lojas em todo o Brasil. Então acesse bvfinanceira.com.br ou ligue 3003-7888. 3003-7888. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. E antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente, bebê. Bons negócios para você, Dodozito. Estamos chegando perto do final do programa. Vamos agradecer a Ademir Quintino pela participação de muito legal, como sempre, por aqui. É, hoje foi meu Ademir, obrigado. Arroz, pepino, no tchoba do Quintino. O que é isso? Deixa eu falar, hoje você me respeita, hein, Benjamin? Você não tá respeitando. Eu gosto do Quintino, mas eu achei fraco. É. Achei fraco. Achei. Fraco. Ah, você que tava leve, bem, né? Véio. Você pegou tava leve. Bem, né? Não falou nada com nada, ofendeu todo mundo, gritou. Lógico. É você também, não. Eu recebi aqui calma. Manifestações. Deixa o falar. Manifestações carinhosas de palmeirenses, são paulinos e corintianos. Eu vi. É, você anda tranquilo na rua. Isso aqui é, uma grande brincadeira. Eu respeito a grandeza dos três times. Ah, não é verdade. Você já falou pra mim que isso não é verdade. Não, eu não gosto do Corinthians. Agora eu respeito a grandeza do clube de Itaquera. Ô, Mota, você falou que ele tá fraco hoje? Tá fraco. Mas continua com 3 Libertadores e 2 Mundiais. Nossa, boa, mandou bem, RG. Nossa, mandou bem, RG. Parabéns, hein? É legal o Japão e ganhar, né, RG? Dodô. Pois não, RG número 2. Boa, Mota. Obrigado, viu? Um abraço. Eu que agradeço a oportunidade e um beijo no Sombra aí, que tá se recuperando. No tchoma do Quintino. Bom, quem é que garantiu hoje aí presentes? Por exemplo, quem ganhou hoje? A camiseta do estádio, presente de Fit Camisetas, ligue 29858840 ou acesse fitcamisetas.com.br. Fit é o parceiro do seu evento, RG. Rafael de Araújo Lemos. Boa, Rafael. Quem ganhou hoje o boné do estádio, presente de... Bonés Vista Aérea, ligue 30312288 ou 30317288. Bicho é um retardado, não é possível. Né? Fala, RG. Leandro Costas Guandelini. Olha, pra quem não sabe, o Benjamin passou com um pacote de biscoito e jogou na cabeça do Mota. Os farelos. Os farelos tudo na cabeça do Mota. Isso é um retardado. Cheio de farelo, coitado. Que coisa, hein? Mas não é possível. Não é ele que limpa, né? E o sem parar? Aí, quem ganhou o presente sem parar, gente? O Guilherme Longarese, Domênico Gato. Deixa eu aproveitar e mandar. Quem vai mandar abraço? Um abraço pra galera da DZL lá do City. Tá certo. Alguém vai mandar? Quer mandar abraço, Quintino? Pra toda a galera santista. Fala o nome de todos aí. São três. 8 milhões de torcedores. Eita, você tá contando até os exumados. Todo mundo tenta, mas só o Santos e o Palmeiras também são octocampeões. Aliás, eu vou falar o que eu digo aqui na transmissão da capital. Posso falar rapidinho? Prometo ser breve. Pode. Abram alas. Vai passar o bimundial. Campeão imortal. Octocampeão brasileiro. Tricampeão da Libertadores. Nascer, viver e no Santos morrer. É um orgulho que nem todos podem ter. Depois dessa, um grande abraço. Até a próxima. Fui! Dá-lhe peixe! Que coisa fúnebre. Quintino, obrigado, viu? Faltou descer o caixão agora, vai se catar. Não, mas o Quintino quando vem aqui é muito legal. Não, gente boa, Quintino demais. é parceiro, brother. Maluco do bem. Esse aqui é um dos meus melhores amigos na crônica, mano. E adoro todos vocês. Pena que você não tá aqui, porque eu lembrei muito do senhor no ano passado, muito! Eu evitei vir aqui depois da final da Copa do Brasil, você confesso. Você sabia, né? Tá certo, Quintino, um grande abraço. Ó, bom, vamos embora, né? Amanhã tem mais. Bora! 27, a partir das 5h30, muito obrigado a todos pela audiência. Amanhã tem mais 5h30, em nome de Esser. Construindo com valor. Ó. Olha aí, passou? Passou, Quintino. Se passou, passou. Em nome da Mini Bozano, jeito de garoto cuidado de homem. B

Just Sessions.